primeiro, o pacote Moro é um tema inteiramente diferente, vai na contraface da reforma da Previdência. Primeiro que ele é popular, ele é uma promessa clara de campanha. O presidente tem convicção sobre esses temas. Todos os temas do pacote Moro são da convicção e do conhecimento, do entusiasmo do presidente. Tem coesão dentro do governo, não há divergência dentro do governo. Há uma enorme divergência sobre a reforma da Previdência, não é? Claro, evidente. Mas não há divergência sobre o pacote Moro. Você tem a figura carismática do ministro Moro, o poder dele de comunicação, de convencimento dentro do Congresso, nas redes sociais. Então, eu não vejo grande dificuldade. O problema é um problema de operação dentro do Congresso. Você vai votar parte a parte, lei por legislação, você vai votar em bloco. Mas e quanto ao mérito? Bom, aí a gente teria que especificar, são 14 proposições ali, não é? A lógica do pacote Moro é a seguinte, é endurecimento de penas, em primeiro lugar. A questão do endurecimento, inclusive, no tema, por exemplo, não é tanto do alargamento de penas, mas você começar a cumprir pena em prisão fechada. Né? Isto, diminuir a sensação de impunidade, né? Diminuir a sensação de impunidade, combater o elemento recursivo da política, da justiça brasileira, né? Reforçar os órgãos de investigação, criar a ideia de um disque denúncia, por exemplo, né? A ideia do delator do bem, por exemplo. A ideia do policial que age disfarçado e que isso possa ser regulamentado para obter confissões, obter dados. Então, há toda uma visão que, na minha opinião, surge e amadurece durante a Operação Lava Jato, de reforçar os órgãos de investigação, os órgãos de polícia. Agora, e tem o tema da legítima defesa das forças policiais, e aí toca em questões de direitos humanos muito fundamentais. Então, eu diria assim, a grande questão é, você reforça órgãos de investigação, você reforça órgãos de Estado, você endurece penas, mas você mexe com direitos individuais. Ou aquilo que muitos entendem no Brasil como direitos individuais. Isso irrita muita gente, né? Porque dizem assim, isso não é direitos individuais, isso é privilégio, isso é procrastinação, isso é recursismo, isso é instrumento de quem tem bons advogados no Brasil. Né? Esse é o debate que vai acontecer, de verdade. Já está aí. Já está acontecendo. Então você vai ter... Isso pode ter sido professores... bode? Eu acho que aí não é bode. Não. Eu acho que aí é uma concepção que vem da força-tarefa da Lava Jato, que diz, olha, nós precisamos endurecer, nós precisamos tratar criminoso como criminoso, a legislação penal brasileira é branda, É o sentido do generosa. Moro no governo, né? Quer essa dizer, ideia não viria, do prende não solta, se não fosse por exemplo, do prende solta que irrita a população, que irrita os órgãos policiais, e você tem criminosos que são contumazes, que são sistemáticos e são soltos. Quer dizer, então, acho que por aí vai um pacote Moro. Ele, evidentemente, vai ter amplo apoio da sociedade. A questão toda é que ele ocupa espaço no Congresso. A oposição vai ser contra. Vai ficar para depois da Previdência. Eu acho que a tendência é ficar ao longo do ano. O time a gente vai ver ainda. Bom, na minha sagrada ignorância, continuo insistindo que um Congresso desse tamanho, a esse preço, pode tranquilamente cuidar das duas pautas. 15 mil funcionários, Penal. Acho que 12 mil funcionários, fora os assessores, cargos, não sei o quê. Aquele aparato monumental, o Congresso Quantos mais caro dias do tem mundo. Na semana? Então, 7 dias, eles trabalham 2 dias, 3 dias, quando muito, né? E, bom, enfim, e com essa pancadinha no Congresso, não queria deixar de dar o Canal Livre tá terminando. Quero agradecer a participação do economista professor Hélio Silberstein. Foi um prazer, professor. Nosso quanto mais participante aqui no Canal Livre, o Fernando Schiller e também os jornalistas Fernando Mitra e Zered. Um prazer também a todos. Um grande abraço e até a semana que vem. Até qualquer hora, Boixás. Foi o Canal Livre, representação do Canal Livre da Band, aqui na Band News FM. O último programa gravado pelo nosso Ricardo Boixá na TV Band e que fica também como homenagem aqui ao trabalho do nosso âncora de todas as manhãs. Ricardo Boixá, que é velado nesse momento no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, e quem está lá acompanhando e fala ao vivo aqui na Band News FM é o nosso colega da Rádio Bandeirantes, Yuri Cavalieri. Yuri, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Obrigado, Ivan Brandão, aos ouvintes da Band News FM, nesta madrugada triste aqui na Zona Sul de São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. Bom, o velório do âncora Ricardo Boixá, âncora da Band News FM e também do Jornal da Band, segue sendo velado. O caixão para estar lacrado. Eu acredito que mais de 300 pessoas já passaram aqui pelo local, foram dar o seu último adeus a Ricardo Boechat, o segurança daqui do museu, realizaram uma fila, eles foram limpando um por um. Também todos os familiares de Boechat seguem dentro do auditório onde está sendo velado o corpo dele. Também já passaram por aqui o governador João Dória, falou conosco, o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, claro, também o presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saadi. Todos já passaram por aqui, já também muito comovidos, muito emocionados, deram o último adeus a Ricardo Boechat aqui no auditório do MIS. Temos muitas coroas de flores de várias instituições, de jornalistas, militares, também bancos, amigos, colegas, realmente todos muito comovidos, a família, a esposa também de Carlos Boechat, bastante emocionada com o carinho de todos. Ela que até chegou a falar com alguns ouvintes antes da entrada deles aqui para o adeus da Ricardo Boechat. O Zambrano, voltamos a qualquer momento. Valeu, Yuri, perdemos aí o contato, mas ele segue acompanhando o velório do nosso Ricardo Boechat, 1:04 agora no horário brasileiro de verão, com a informação de que mais de 300 pessoas já passaram por lá, entre personalidades, enfim, companheiros de trabalho, muitos ouvintes também, como relator, o nosso colega Yuri Cavalieri, da Rádio Bandeirantes. Um desses ouvintes, Gustavo Prado, que passou por lá e mandou uma mensagem aqui para a Band News FM. Boa noite, pessoal, meu nome é Gustavo Prado, tenho 42 anos, acabei de sair aqui do velório. Só algumas histórias do Boechat. Uma vez, como ele disponibiliza o telefone, eu mandei uma mensagem para ele, era sobre o Aécio Neves, daqui a pouco eu toco meu telefone, era ele. Trocava muita mensagem com ele, mensagem de texto, né, pelo celular. Já escrevi algum artigo sobre ele, falando sobre aquela música do Cazuza, que meus heróis morreram de overdose, e eu mencionava que os meus heróis não, né? E mencionava ele como um herói, isso em 2014, 2015. E vim aqui dar o último abraço. Fica o relato, meus sentimentos, força a toda a equipe, e toca o barco. É isso, toca o barco. Obrigado aí, Gustavo, pela mensagem. A gente segue aqui, claro, ao longo dessa madrugada, acompanhando o velório do nosso Ricardo Boechat, que segue até as 14h desta terça-feira. Depois o corpo será cremado em uma cerimônia fechada e restrita aos familiares. 1:05, horário brasileiro de verão. A gente segue com as homenagens por aqui. A gente ouviu aí o Gustavo falando, né? Toca o barco, tocar o barquinho, né? Essa expressão foi eternizada pelo nosso, para sempre, âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. E essa expressão nunca fez tanto sentido, principalmente para quem conviveu com ele diariamente, trabalhando junto para fazer zarpar aqui o barco da Band News FM, que continuam a bordo, né? Um dos primeiros marinheiros, se é que a gente pode dizer assim, o apresentador do Café com o Jornal, Luiz Megali, ele encontrou no âncora, Ricardo Boechat, mais do que um amigo, né? Disse ele que encontrou um pai. Megali dividiu o estúdio com Boechat todas as manhãs por 5 anos e lembrou emocionado aí da parceria entre os dois. O Boechat, onde você está agora, eu onde o Coutinho está agora, por tantos anos, tantas brigas, tantas risadas, tantas piadas, tanto aprendizado, tanta coisa que eu levei daqui, meu irmão. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, a gente se encontra. O nosso sonho é de voltar a trabalhar junto. Outra companheira de viagem, apresentadora Tatiana Vasconcelos, que foi nossa colega aqui na Band News FM, dividiu os microfones com Boechat por 6 anos e destaca uma das maiores qualidades do jornalista. Tive o privilégio de aprender com ele, de observá-lo. O Boechat tinha uma capacidade que para mim é grande marca dele, assim, é uma capacidade que me impressionava demais, de desenvolver um raciocínio, de partir de um ponto, de eleger um assunto e falar, hoje eu vou falar sobre este assunto. Só pessoas com muito repertório e muito inteligentes, porque o Boechat era um cara muito inteligente, só pessoas com essas características e com uma capacidade de comunicação muito, muito acima da média, uma pessoa que se comunicava de uma maneira muito clara, muito empática, muito sensível. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu aí, o Boechat diz o que a gente quer dizer. É verdade. Pablo Fernandes, a gente já trouxe também a fala aqui do nosso companheiro de

e a carreira. Eu brinco muito com esse negócio porque sempre requer uma explicação maior do que o tempo que eu vivi lá. Meu pai trabalhava para o governo brasileiro, para o Itamaraty, como professor do Instituto Cultural Brasil Argentina. E lá, entre Montevidéu e Buenos Aires, teve 4 dos seus 7 filhos, com a minha mãe, Dona Mercedes. Mas ele foi removido pouco depois, com 4 meses, eu tinha 4 meses de idade, ele foi removido para Montevidéu e depois, quando eu tinha 4 anos, foi removido para o Brasil e aí voltou para trabalhar na Petrobras. Essa explicação é mais longa do que os 4 meses que eu fiquei naquele país, que eu adoro, inclusive, tenho um carinho enorme pela Argentina, a Dona Mercedes é argentina, a Josefina, a mãe dela também era. Ricardo Boechat contou como começou no jornalismo. Eu estava era procurando emprego, 17 para 18 anos e tal. Então eu larguei os estudos e cheguei a trabalhar algum tempo vendendo livros. Aí eu estava vendendo livros, fui na casa do pai de uma amiga minha de escola, Sônia Saboia. E ele gostava muito de mim, porque eu me interessava muito por política, já falava pelos cotovelos e tal. E ele disse para mim, ô Ricardo, você não pode desperdiçar tua vocação, você é um cara que está vocacionado para letras, para escrever. Eu era muito bem sucedido e também só nisso, em redações. Minha única nota boa na escola era em redação. O resto era um desastre. Então ele disse, não, você tem que... Faz o seguinte, ele era do Diário de Notícias, um jornal, já aquela época agonizante do Rio de Janeiro e tal, e falou para eu passar lá no dia seguinte e falar com o chefe de reportagem para ver lá se tinha alguma Rui Bruno Ávila. Vai lá. E ele certamente falou com o Rui, ó, vem um menino aí e tal, que gosta de escrever e tal, leva um jeito para escrever... Vê aí alguma coisa, se ele leva jeito, não leva. E eu fui ficando no Diário de Notícias e dali a vida engrenou. Âncora de todas as manhãs, aqui na Band News FM, apresentador do Jornal da Band, Ricardo Boechat, passou por várias redações pelo Brasil. Eu já fiz muita coisa, são 46 anos já em jornal, mídia impressa. Hoje tem uma coluna da qual muito me orgulho, na Isto É, e que é o meu último vínculo com a mídia impressa e que eu quero preservar até onde for possível. Mas a mídia diária, na mídia diária impressa, eu fiz de tudo. Fui repórter, fui chefe de reportagem, fui editor, fui diretor de redação no Jornal do Brasil, etc. Então, fui chefe de sucursal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Passei por todas as frentes da mídia impressa possíveis. Na mídia radiofônica, estou há 10, 11 anos aqui na Band News FM. Trabalhei na Rádio Nacional nos anos 70. E em televisão, desde 96, dividi o meu tempo entre a Globo, durante sei lá quantos anos, e depois aqui na Bandeirantes. Bom, a gente ainda vai trazer outros momentos de Ricardo Boechat aqui ao longo da nossa programação, também dos outros veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente segue com as homenagens. A nossa colunista de política, Dora Kramer, falou sobre a relação dela com o nosso âncora de todas as manhãs e conversou com a nossa também colunista, Mônica Bergamo, e com Eduardo Barão, aqui na Band News FM. Eu estou na ponta da linha agora com a nossa colunista de política, Dora Kramer. Dora, um beijo enorme para você. Eu queria que você falasse da sua relação com o Boechat antes de começar a rádio, Dora, porque vocês trabalharam juntos, né, Dora? Trabalhamos sim, Barão. Trabalhamos no Jornal do Brasil, ele foi meu editor-chefe durante um período breve, né? Nesse período a gente trabalhou um pouco à distância, porque o Boechat no Rio e eu nessa época estava em Brasília. Eu acho que a relação mesmo com o Boechat, mais próxima, foi na rádio, viu, Barão? Foi na rádio, né, Dora? Aqui... Fizemos dupla um tempo, sim. Acho que uns 2 anos, um bom tempo, pela manhã, 7:30 da manhã, e aí me lembro que essa maneira do Boechat usada, desabrida, às vezes eu ficava morrendo de medo, viu, 7:30 da manhã. Meu Deus do céu, com que lá vem o Boechat, né? É mesmo? Todo mundo fala isso do Boechat, né? Quem tá aí, a Mônica? A Mônica tá aqui. Eu, porque aqui eu falei ar, exatamente tá a mesma coisa, a gente entrava... Do quão desafiador era, né, Dora? É. Porque, de fato, ele poderia vir com aquela pergunta. Primeiro que você não sabia a resposta. Ou então, contradizendo todo o teu raciocínio, né? Aí você tinha que ir lá e falar, não, é isso mesmo, Boechat. Desculpa, mas... É muito aquela coisa de editor de jornal, um pouco de chefe de reportagem, que te faz a pergunta que você não sabe responder. É aquela que você não pensou, é aquela que ele faz, que te obriga a... Mas ele fazia ao vivo, lá, né, Dora? Ele fazia ao vivo. É diferente quando você é editor do jornal, ninguém tá vendo. Agora ele, Mônica, botava você nua, você, eu, você, todos nós, ao vivo, né? Nossa, isso 7:30 da manhã, O Mônica acordava 5h30 para ler jornal e me preparar psicologicamente. Para falar 5 minutos, exatamente. Juro para você. Agora, eu estava falando agora há pouco, numa outra emissora, numa coisa, me perguntaram algo que eu tinha esquecido, sobre o humor do Boixá no ar. Uhum. Né? E aí eu estava falando o seguinte, meu Deus do céu, todo mundo que trabalha comigo e sabe, que convive, que eu tenho... O humor é palavrão, né? Agora, com isso... Ele e o Zé Simão, eu, se tivesse no carro, eu parava pra morrer de rir. Falei, gente, só Boixá e Zé Simão e essa dupla, essa sintonia, essa coisa que fazia daquelas algumas cabeludíssimas, algo completamente palatável, não precisava nem as crianças sair do carro. É verdade. Que era muito engraçado, fora, gente, o jornalismo, né? O jornalismo na veia. Vamos combinar. Isso lá desde quando começou com a aspiração de Ibrahim Suede, de Zózimo, fazendo coluna no Suan, coluna de nota, sempre um cara referido no furo, né? Sim. Eu tenho muita admiração, porque como eu não sou assim, não é a minha praia, eu admiro demais quem sabe fazer. Mônica é uma dessas aí. Verdade. Mas que não é, não é minha praia, mas eu admiro demais. Bom, fora isso, gente... O cara se reinventou a si e a uma maneira de fazer rádio, né? Uma maneira, que era um sucesso estrondoso. Não havia carro naquele horário que você entrasse no Rio de Janeiro e que não tivesse Ricardo Boixá. E sempre um comentário de quem estava dirigindo um carro, né? E todo mundo, aquele um sucesso, quer dizer, a identificação que Boixá criava... com as pessoas, para quem ele estava falando, essa noção, que é uma coisa que eu acho admirável, imprescindível e deveria ser indispensável na nossa profissão, que é ter identificação e a perfeita noção que você não está falando pro Inocêncio Oliveira, não sei nem se as pessoas lembram do Inocêncio Oliveira, entendeu? Pro político, pra autoridade. Você está falando, você está ali numa posição de transmitir o que é o anseio, a pergunta, a dúvida, a crítica da população. E acho, Boixá, acho não, é absoluta certeza, isso é comprovado no resultado do trabalho e da maneira como esse trabalho era recebido pela população. Isso fazia do Boixá uma pessoa que acho que não tem nada parecido que possa ocupar o mesmo lugar. É um lugar que fica dele, exclusivo, né? Pessoa que gostava de notícia exclusiva, fica como uma figura de qualidade, de características, de peculiaridades absolutamente exclusivas. Não há nada parecido. Ô Dora, você falou um pouco desse perfeccionismo dele, dessa busca pela notícia. E óbvio que nesse meio tempo tinha confusão, tinha discussão, tinha briga, tinha quebra-pau, porque ele era um cara obstinado por isso, né? Um cara que colocava a notícia independente da situação. Ou seja, mesmo que você se preparasse, como você descreveu aqui, bastante, né? Às vezes ele pegava ali um lado que você falava, caramba, não pensei nisso, né? Você diz arranca-rabo? Eu tive um histórico. Tive. Na rádio já não. Aí já estava tudo pacificado, belezinha. Mas no Jornal do Brasil, eu acho que ficamos, sei lá, viemos a falar de novo na rádio. Porque era uma confusão, ele editor-chefe. Um negócio, me lembro nem direito que essas coisas passam, né? Mas era assim, era uma coluna, tinha coluna sábado e domingo no Jornal do Brasil, e o jornal fez uma confusão, publicou a minha coluna de domingo no sábado, e aí Boixá me ligou, e aí precisa escrever de novo, não sei o quê, aí eu respondi, eu não tenho culpa disso ser uma bagunça, mas já estava no carro indo para a sucursal de Brasília para fazer, né? Estava batendo na boca só. Menino, esse homem me deu uma... digamos, bronca. Sim. E aí eu reagi de cá, então não faço mais nada, entendeu? E aí pronto, assim que foi. E aí é como ele disse outro dia, eu vi ele se manifestando a propósito de uma dessas broncas que ele deu, né? No ar, não teve? Na costa interna? Ah, sempre tem. E ele disse algo, bom, primeiro que eu vi aquilo, eu falei, isso é Boixá. Pois é. Já vivi. Aí, mas ele disse uma coisa que é uma verdade. Briga de redação passa, fica na redação. Briga de redação é em torno do melhor trabalho, em torno do que a gente, da busca da nossa notícia, que é uma coisa muito rápida, não dá para ficar às vezes com, sabe, com mimimi e tal, e essas coisas acontecem, esses arranca-rabos acontecem, eles são normais e o melhor de tudo é que passam. O que que fica? O que que fica quando isso acontece com gente, com profissional de qualidade? A qualidade é o que prevalece, o temperamento, o que foi, o que brigou, o que foi daqui, o que foi dali, o que disse, o que deixou de dizer. Ora, isso aí é notícia e as pessoas para quem a gente fala, esse ofício que é tão bonito e que Boechat... Eu tenho dificuldade de falar dele no passado, tá? Todos nós. É isso, então não sou só eu. Exercita de uma maneira assim... Foi aos píncaros. Eu acho que o Boechat, quando chegou no rádio, aí realmente ele conseguiu se superar e era assim na televisão. Quer dizer, um cara completo, né? Um profissional completo, incrível. Queria agradecer demais ao Dora Kremer. Obrigado, Dora. Até tchau. A próxima. Até a próxima. Ricardo Boechat e o comentarista Joelmir Betin, do Jornal da Band, aproveitaram um duelo entre Flamengo e Palmeiras, times do coração deles, bem que o Boechat tinha muitos, né, para falar sobre futebol. Eles acabaram apostando R$200 no resultado do jogo, que acabou sendo vencido pelo time carioca, isso lá no Brasileirão de 2009. A gente relembra aqui também na Band News FM esse bate-papo entre dois gigantes do jornalismo brasileiro. Olha, quem vestir primeiro ganha o jogo. Você que nem jogador estreando. Flamengo. Tô dizendo, mas eu tamanho da confiança do Boechat. Vamos lá. Que quer cinquentinha aí casar? Não, bota aqui na mão dele. Não. Eu empresto pra você casar e depois você me dá. Sim. Sim. Foi garota de vinho, catena. Vamos deixar com ele, aqui, só pra gente fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Testemunha aqui, hein? Pelo amor de Deus. Todos os espectadores aí. Pronto. Qual é o placar mesmo, João? Não precisa apostar no placar, só no resultado, ou vitória ou derrota. Mas Palmeiras ganha, apertado, quase que em cima da hora, de 2-1. 2-1? 2-1. E de virada. Eu vou dar aqui o placar para você. O placar vai ser 1-0, Flamengo, gol no primeiro tempo e pronto. Eu fui torcedor durante um período, no final dos anos 60, de ir para o Maracanã, com um bandeirão e tal. E não, nada tão original quanto a placa do Joelmir, mas eu me lembro que um primo da minha primeira mulher, da minha então mulher, ele era dono de uma lojinha de tecidos em Icaraí, na zona sul de Niterói. E eu, querendo fazer um bandeirão original, ele comprou um tecido muito grande numa fábrica Nova América, lá no Rio de Janeiro, estampado de um arranjo floral, uma estampa floral vermelha e preta, muito grande, um tecido enorme, não me lembro quantos metros e tal, e nós fizemos o que eu me lembro ter sido à época o primeiro bandeirão floral da torcida do Flamengo, imediatamente apelidado de coisa de viado. Então, tamanho, o primeiro grande, e último jogo bandeira, que eu fui com aquele bandeirão, hein? Era grande? Era grande, era uma bandeira bem grande, assim. Tinha que ter era um bambu, um grama, e ficava com aquela coisa e tal. Mas a turma xingou tanto viado, viado, viado, que eu achei melhor não sair com a bandeira outra vez. Ô, Jô, bem cá, está parecendo com conversa de torcedor do mesmo time. Eu quero dizer, eu tô vestindo aqui uma camisa rubro-negra gloriosa. Então vamos falar do Palmeiras. Entendeu? Da nação rubro-negra. E eu quero insistir que já temos aqui, ó, 200 pratas empatadas aqui. Vamos fazer uma... Você botou mais 50? Não, claro. Você tem 100. Eu tava topando 100 contra 50. Abusado. Eu tenho fé que a gente vai levar essa grana aí. 1-0 Flamengo, gol no primeiro tempo, hein? 2-1, gol de virada. E deu Flamengo. 1h52 agora, horário brasileiro de verão. A jornalista e colunista do Jornal Globo, Miriam Leitão, fala que as opiniões espontâneas e sinceras do nosso Ricardo Boechat marcaram para sempre o jornalismo brasileiro. Ela conversou com Débora Alfano, com André Coutinho, também com Fábio Panunzio, que estava aqui nos estúdios da Band News FM.

Miriam Leitão, jornalista, colunista do Globo. É um momento extremamente difícil para todos nós. Obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM, por compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com o Ricardo Boechat nesse dia tão triste, Miriam. Até a próxima. Abraço a todos da Band, e que todos saibam que nas outras redações estamos todos chorando também. Obrigada, Miriam. Quem também prestou homenagem ao nosso âncora de todas as manhãs foi o apresentador da TV Band, o craque Neto. Neto, querido. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Democracia é divergência de opiniões. Né? As pessoas boas se divergem de um momento desse. Entendeu? E isso é grandeza. A sua grandeza, a grandeza do Boechat, demonstra isso, cada um no seu particular e nas suas opiniões. É por isso que a Band é diferente das outras, com todo respeito a todas as outras rádios, televisões e tudo mais. Eu trabalho há 20 anos aqui, né? E eu aprendi a gostar de você, Reinaldo, todas as vezes que eu escuto você falando, porque as suas opiniões, elas são importantes, não para você, mas são as pessoas que estão escutando. Porque às vezes as pessoas que escutam, elas se determinam e às vezes ela tem coragem de fazer aquilo que um apresentador ou que um jornalista, ou um Zé Ruela igual a mim, que sou apresentador hoje de uma televisão, e que eu não dou mole para ninguém. Eu chego o pau em quem quer que seja. Não tem conversa comigo. E o Boechat, para quem não conhece, talvez eu seja como você, tinha muitas coisas que eu não compartilhava com o pensamento do Boechat, mas eu não podia de parabenizá-lo todas as vezes, desses anos todos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de saber que ele sempre foi um filho maravilhoso, é um pai incrível, né? E aí a gente perde, a gente não perde jornalista, a gente não perde jogador, a gente não perde médico, a gente não perde crianças, a gente perde ser humanos. E cada um que tem a sua opinião e a forma de pensar. E o Boechat, que tem depressão, que eu conversava com ele sobre isso, que eu tenho há 10 anos de depressão, e eu luto com ela todos os dias, eu sei aquele pessoal e ele sabe o que eu faço. E a gente não deve dar importância naquilo que as pessoas deixam de achar, ou de pensar, ou divulgar a gente, porque a gente só está aqui nesse mundo, e o Boechat esteve, e a Band deu a oportunidade para o mundo ter um Boechat. A Band News, a Rede Bandeirantes. Até então o Boechat não ouça escrevendo, falando, mas da televisão. Foi a Band, e na Band News que deu a sacada de querer ter você, né? Então a gente tem que ter o Boechat, não é como só um exemplo de QI, porque o QI dele é acima do nosso, ou não sei, de muitas outras pessoas. É a bondade dele. E saber que muitas vezes, você pode ter certeza, Reinaldo, que mesmo você discordando dele, tendo problema, ele respeitava mais você do que as pessoas que o elogiavam. Não tenha dúvida disso, que o Boechat sempre... E isso é, viu, Neto? Aliás, o Neto faz um programa esportivo, mas o Neto é um comunicador. O Neto é um fenômeno de comunicação muito mais amplo do que... Não que eu ache o esporte pequeno, não é isso, não. Acho muito grande, mas eu digo, o Neto é um comunicador, né? E ele deixa isso claro mais uma vez, fazendo esse depoimento generoso. E é isso mesmo, a gente quando tem o espírito de tolerância, né, a gente às vezes admira até mais, né, e aprende mais com quem diverge do que até com quem concorda, né, porque o sujeito, você imagina, Neto, que vida triste que não seria a nossa, de todo mundo, né, a gente acordar, sair por aí, dizer uma coisa e todo mundo falar, ah, é isso mesmo. Aí você fala de novo, precisa dizer, é isso aí, é isso. E simplesmente reiterando aquilo que você já pensa. Aliás, é uma coisa que eu digo muito para os ouvintes do É da Coisa, e eu sei que os telespectadores do seu programa também, né? É, o sujeito que quer ouvir, o sujeito que quer concordar com 100% do que a gente fala, não precisa de nós, né? É. Basta falar no espelho. Vai na frente do espelho, fica falando, né? E fala assim: puxa, cara, que maravilhoso que você é, concordo com tudo isso. Né? É, aprende-se com a divergência. Né? E o Boechat sabia disso, eu procuro saber disso, e você é um cara que sabe disso. Neto, é o Coutinho quem está falando, meus sentimentos para todos nós. É, meu primeiro programa Partiu Band News, que é o programa de turismo aqui da rádio, eu fiz questão de conversar com a principal referência da rádio, que é o Ricardo Boechat. E durante a minha conversa com ele, ele contou isso aqui. Eu queria que você ouvisse, você vai se lembrar com certeza. Ouça só. Hotel, porque já tinha dado meu mergulho, e vi que do outro lado da pedra, que você só via quando chegava na calçada, a parte baixa do outro lado, tinha gente mergulhando, famílias e tal. E do lado que eu mergulhei não tinha viva alma, não podia entrar. Eu acho que eu escapei duas vezes da morte na África do Sul. Essa foi uma, e a outra em frente ao hotel em Joanesburgo. Era um condomínio onde nós dividíamos casas lá com toda a equipe da Band. E a mão de trânsito lá é mão inglesa. Então o carro vem naquilo que nós chamamos aqui de contramão. O Lelo, nosso motorista, várias vezes perguntava: vai dirigir hoje? Né? Porque a gente entrava do lado, não está acostumado, né? É claro, o volante é do lado oposto, não é isso? Dos carros, sim, né? Também. Sim, e dirige-se em mão inversa à nossa. E eu estava saindo do hotel para ir almoçar num determinado dia, e olhei para o lado que costumamos olhar, que é para esquerda, não é isso? Olhamos para a esquerda. Olhamos para a esquerda. Olhamos para a esquerda para atravessar. Claro. Quando eu comecei a botar o primeiro pé na rua, o Neto, nosso craque Neto, me puxou pela camisa para trás assim, passou uma van, que eu acho que todas as vans do mundo andam naquela velocidade, a 1000 por hora, vindo do lado direito, que era a mão de direção deles. Quer dizer, eu que ia me suicidar, na verdade, por causa desse sistema de trânsito na África do Sul. E o Neto me salvou. Então eu fui salvo pela guarda na bicicleta em Porta Elizabeth, do Tubarão, e fui salvo em Joanesburgo de uma van que ia me triturar ali em frente ao hotel pelo craque Neto. Tá aí, Neto. Puta vida. É verdade, porque se ele atravessa a rua, se ele dá um passo da calçada, ele morreria. Eu acho que algum anjo, sim, porque eu tava no quarto número 7, número 8, e ele tava no quarto número 1. E ele saiu para almoçar. Se eu não puxo, se eu não abraço o Boechat, ele, eu acho que ele não teria nem esses últimos 8 anos de vida que ele teve. Mas eu nunca falei isso assim para as pessoas, e ele sempre, todas as vezes no corredor aqui da Band, ele sempre disse isso para mim. Falei: nossa, Neto, salvou minha vida, né? Falei: você vê só como é que é, né? Eu salvei sua vida, você teve mais duas filhas lindas, uma esposa maravilhosa, que é Verusca. Ele me tratava com tanta bondade, o Boechat, que eu acho que eu nem merecia tanto, porque ele sempre falou para mim assim nos corredores: continua sendo o Neto que você é. Né? E aí, eu ouvindo isso, já se passaram mais de 8 anos, e aí ele deixar isso registrado na Band News mostra que divergências de opiniões, quanto dinheiro você tem, que opção sexual você tem, quanto de dinheiro, isso não vale nada se a gente não tiver humildade e a gente não fazer o bem. Eu acho que é isso que é o legado das pessoas aqui na Terra. Acho que o legado do Boechat, de 66 anos, acho que Deus foi tão generoso com ele, que nos últimos 5 anos o Boechat se tornou um ícone para todos nós. E nós aqui que encontramos ele de chinelo aqui, ninguém sabe disso, né? Ele sai de chinelo, ele sai de bermuda. Ou melhor dizendo, ele saía, né? Porque nem caiu na nossa ticha que ele veio a falecer. Com o twing dele. Eu já falei, eu falava várias vezes para ele: pô, Boechat, compra um carro, cara. Pelo amor de Deus. Ele falou: não, Neto, aqui ninguém sabe que sou eu. Que legal. É isso. Tá aí, esse é o nosso querido Neto, fazendo um depoimento emocionado, profissional, e é a forma como, felizmente, nós nos relacionamos aqui nesta casa. Obrigado, Neto, um beijo. Imagina, um beijo pra você, Reinaldo. 2:12, horário brasileiro de verão. A gente segue aqui ao longo da madrugada. Falei aqui para os ouvintes na abertura, assim que eu entrei no ar, que a madrugada seria longa. Longos também serão os próximos dias, né? É um vazio muito grande que fica na nossa programação, não só na Band News FM, mas também em outros veículos aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação. Ricardo Boechat é velado nesse momento, o corpo dele é velado nesse momento no Museu da Imagem do Som, MIS, aqui em São Paulo. Velório que é aberto ao público, deve ir até as 2:00 PM desta terça-feira. Quem acompanha tudo por lá é o nosso colega da Rádio Bandeirantes, Yuri Cavalieri, que entrou agora há pouco aqui conosco. Yuri já falava de cerca de 300 pessoas. Pessoas já teriam passado aí pelo MIS. Qual é a situação desse momento? É isso mesmo, Ivo Brandão, mais uma vez, boa noite, né, dentro do possível. Agora a situação é bastante tranquila aqui no Museu da Imagem do Som, na Zona Sul da capital paulista. Muitos fãs, ouvintes da Band News FM, ouvintes do Ricardo Boechat, passaram logo quando abriram os portões por aqui. Os portões foram abertos para o público por volta das 22:50, quase meia-noite, porque o corpo de Ricardo Boechat chegou por volta das 23:30, como já falamos aqui ao vivo na Band News FM. A esposa de Ricardo Boechat, Verusca, e os familiares mais próximos deixaram há 5 minutos aqui o local, pois eles pretendem voltar logo cedinho, por volta das 6, 7 horas da manhã, pelo que conversamos com os familiares mais próximos, né? Também seria muito desgastante, principalmente para a mãe de Boechat, que tem mais de 90 anos, ficar aqui ao lado do filho. Foi um momento bastante emocionante em que ela abraçou o caixão para se despedir, né? Filho, e amanhã Ricardo Boechat será cremado às 16:00, mas essa cerimônia apenas para familiares e amigos mais próximos. Há pouco também um grupo de taxistas, por volta de 7, 8 taxistas, passaram por aqui também para homenagear o âncora da Band News FM e do Jornal da Band. Eles colocaram inclusive duas plaquinhas em cima do caixão de Boechat, aquelas plaquinhas que ficam em cima dos táxis, homenageando, né, o Boechat, que tanto defendeu a categoria, tanto defendeu também os interesses da população. Por enquanto, situação bastante tranquila. Alguns ouvintes, alguns fãs vão chegando aos poucos também. Como você disse, é uma madrugada longa, uma madrugada de muita tristeza, porém também de muitas homenagens e recordações boas de Ricardo Boechat. Com quem a gente conversa aqui, falando sobre o âncora, só elogios, realmente, né, um jornalista, além da sua experiência, um jornalista competente, que sabia fazer as críticas e também sabia levar com humor todo o jornalismo aí na Band News FM e no Jornal da Band também. Algumas personalidades do esporte, como por exemplo Ulisses Costa, Mauro Betting, Juca Kfouri, também já passaram por aqui. Acho que o Juca Kfouri acabou de sair aqui do auditório onde o corpo de Ricardo Boechat está sendo velado, mas agora a situação é bastante tranquila no MIS, Museu da Imagem e do Som, na Zona Sul da capital paulista. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações, Ivan. Valeu, Yuri Cavalieri, que segue também conosco nessa cobertura muito difícil, né? Essa segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, que parece que não vai acabar, né? Já entramos aí na madrugada, terça-feira, dia 12, ele falava aí das homenagens, ou da homenagem que os taxistas fizeram lá no velório, que ocorre nesse momento em São Paulo, né? Os taxistas fizeram também homenagens a Ricardo Boechat lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, onde fica a Band News FM Rio, o grupo Bandeirantes de Comunicação lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo também a gente tem o áudio aqui de uma carreata, né, que taxistas fizeram até aqui ao grupo Bandeirantes de Comunicação, onde houve uma homenagem também para o nosso carequinha. homenagem essa que fazem também os nossos ouvintes, desde, claro, o comecinho da tarde de ontem. A gente não para de receber mensagem aqui no nosso WhatsApp, dezenas e dezenas e dezenas de mensagens, né? E quando a gente começa a ler cada uma delas, a gente percebe o impacto que o Boixá tinha na vida das pessoas que ouviam a rádio, que assistiam o Jornal da Band, que assistiam o Canal Livre da Band, que acompanhavam também a coluna do Boixá na revista Isto É. Ninguém fala que perdemos um jornalista, perdemos um apresentador, perdemos um âncora, né? Eu leio aqui as mensagens: perdemos um tio, perdemos um pai, perdi um amigo, né? É assim que os nossos ouvintes falam do Boixá, e a gente, claro, sempre vai abrir o espaço aqui pro ouvinte da Band News FM, porque é isso que o Boixá defendia, né? A gente tem ouvido alguns relatos aqui na nossa programação, a gente segue com essas homenagens, e o Boixá, ele conseguia ser unanimidade, né? Mesmo independentemente aí do tom e do alvo das críticas dele aqui no ar, ele é uma unanimidade. E é impressionante, então, o carinho que os ouvintes têm por ele. E a gente, ouvindo aí esses relatos, o Boixá, a gente ouviu pelo menos de duas pessoas aqui, a Sheila Magalhães, a nossa chefe aqui na Band News FM, também a Thaís Dias, chefe lá na Band News FM Rio, que trabalhou por muito tempo com o Ricardo Boixá, a palavra revolucionário, né? O Boixá revolucionou o modo de fazer rádio, fez com que outras rádios também tivessem que mudar o formato, justamente por essa proximidade que ele tinha com o ouvinte, né? De dar o telefone dele no ar, de atender as ligações, porque dar o telefone é muito fácil, né? Agora atender as ligações e dar voz e importância para qualquer tipo de reclamação, para qualquer tipo de informação que chegava por meio dos nossos ouvintes. Então, a gente não tem como ler todas as mensagens, mas agradeço mais uma vez aqui em nome de todos do Grupo Bandeirantes de Comunicação a essas mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp, o 11 999 5 9200. A gente segue tocando barquinho, assim como o Boixá com certeza estaria mandando todos nós fazermos, tocando barquinho aqui na Band News FM e trazendo mais homenagens, mais repercussão desse triste dia 11 de fevereiro de 2019. A jornalista Tatiana Vasconcelos, que acompanhou por 6 anos, né? Dividiu microfones aqui com o Ricardo Boixá nas manhãs da Band News FM por 6 anos, aponta que o nosso carequinha tinha como grande qualidade a capacidade de desenvolver um raciocínio de uma forma muito objetiva. Ela conversou também com os nossos colegas aqui na programação, Débora Alfano e André Coutinho. A gente vai conversar também agora com a Tatiana Vasconcelos, que durante muito tempo esteve aqui no Band News em alta frequência, que nos passou o bastão, né, Coutinho? Dividiu o microfone por muito tempo pela manhã com o Ricardo Boixá. Tatiana, que triste ter que falar contigo depois de algum tempo nessas circunstâncias. Oi, Coutinho, Débora. Triste ter que falar com vocês nessas circunstâncias. Triste demais ter que dar e repercutir essa notícia aqui também, como vocês estão fazendo aí. A Tatiana, você foi uma das responsáveis por ter a dura, difícil missão de informar os ouvintes da Rádio CBN, né, Tati? Eu tava... Enfim, foi muito difícil para mim, porque evidentemente, assim como vocês, eu tô muito, muito triste. E eu passei a tarde ouvindo pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele ou que trabalham, que trabalharam com ele na Band, em outros lugares, ouvindo dessas pessoas como era o Boixá, e passei a tarde inteira, estava ouvindo a Débora falando agora como é difícil a gente ter que trabalhar nessas circunstâncias, sobretudo envolvendo alguém, um colega de trabalho, uma pessoa de quem a gente gostava demais e tal, e dizia isso aqui para os ouvintes da CBN e falava, mas como ele dizia, a gente tem que tocar o barco, né? A gente tem que cumprir a nossa missão jornalística. Eu dividi esse estúdio aí, onde vocês estão agora, com o Boixá durante 6 anos, todos os dias de manhã. Tive o privilégio de aprender com ele e de observá-lo também, o que fazia com que eu aprendi, com que eu aprendesse muito também. O Boixá tinha uma capacidade que, para mim, é a grande marca dele, assim, é uma capacidade que me impressionava demais, de desenvolver um raciocínio, de partir de um ponto, de eleger um assunto e falar, hoje eu vou falar sobre este assunto e desenvolvendo um raciocínio, dando exemplos de outras coisas que fossem relacionados ao assunto com, sobre o qual ele estava falando, fazer referências históricas e ir construindo esse raciocínio, falando sem parar durante, sei lá, às vezes 10 minutos e voltar exatamente ao ponto de onde ele partiu para fazer a conclusão dele. E só pessoas com muito repertório e muito inteligentes, porque o Boechat era um cara muito inteligente, só pessoas com essas características e com uma capacidade de comunicação muito, muito acima da média, uma pessoa que se comunicava de uma maneira muito clara, muito empática, muito sensível, né? Quantas e quantas vezes a gente não ouviu aí, o Boechat diz o que a gente quer dizer. Então, mesmo fazendo um raciocínio tão complexo, com tantas referências, ele conseguia fazer isso com extrema clareza, um talento absurdo, assim. Toda vez que eu me lembro do Boechat, é disso que eu me lembro, assim, da capacidade dele de se comunicar dessa maneira, que é uma coisa admirável. Pois é, você ia falando, Tatiana, eu ia lembrando também, quando eu entrei na Band News FM, eu escutava e podia vê-lo fazendo os comentários, falava, poxa vida, mas ele não escreveu nada disso. Exato. Parece um texto escrito, não teve nenhum rastro. Cunho, nada, ele fala, começa esse pensamento, consegue continuar. Agora, vocês discutiam bastante positivamente, no bom sentido, né, Tati, durante as apresentações aqui de manhã, na redação, com argumentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o temperamento do Boechat, porque ele era extremamente crítico no bom sentido para que a gente desenvolvesse sempre um bom jornalismo, mas extremamente carinhoso também e atencioso com todas as pessoas, né? Digamos que a convivência com o Boechat era uma coisa intensa, não é mesmo? Tati, era quebrar o pau e dar gargalhada, assim, questão de milésimos de segundo, né? Na verdade, era uma convivência intensa, intensa mesmo, porque ele era um cara de uma sensibilidade muito aguçada, né? A gente brincava, às vezes falava, não reaja com o fígado. E é próprio do ser humano, né? Às vezes quando algo te pega demais, uma notícia muito ruim, uma notícia muito absurda que você tenha que dar e tal, aquilo te pega nas emoções. E o jornalista, ele precisa, evidentemente, ser ponderado e tal. E fora do ar, e às vezes no ar, não éramos tanto. Mas enfim, eu acho que as discordâncias, e nós tivemos várias durante o período em que eu convivi com ele, em que eu trabalhei com ele aí, elas são necessárias. Hoje em dia elas sempre foram necessárias, e hoje elas são muito mais necessárias. É preciso discordar. E é isso, como a Débora disse, é preciso discordar com educação, é preciso discordar com argumentos, é preciso discordar jornalisticamente. Isso é saudável para as pessoas que estão ouvindo, isso é saudável para o exercício do jornalismo. A discordância faz a gente melhorar, né? Sem dúvidas. Tatiana Vasconcelos trabalhou aqui na Band News FM, nossa colega, apresentadora, jornalista, trabalha na Rádio CBN. Tati, obrigada por compartilhar com os nossos ouvintes também um pouquinho da sua experiência ao longo desses 6 anos aí de noticiário ao lado do Boechat. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu quero manifestar aqui a minha solidariedade à Verusca, Dona Mercedes, Catarina, Valentina, os demais filhos do Boechat. E vocês todos aí, meus amigos da Band News, recebam o meu beijo e o meu abraço carinhoso. Muito obrigada. Tatiana Vasconcelos, que vai participar da nossa programação na manhã desta terça-feira, dia 12 de fevereiro. Muitos ouvintes que mandam mensagens para cá, e isso é recorrente, né? Perguntam aqui, né? O que vai ser da gente quando ligarmos o rádio às 7h30, ou 7 qualquer coisa, como dizia o Boechat, né? Era o horário oficial do Boechat. E não ouvimos mais aquele bom dia a todas as praças, aos ouvintes de todas as partes do Brasil e do mundo. A gente não sabe como vai ser, né? Ou como vão ser os próximos dias aqui na Band News FM, isso só o tempo vai dizer, mas nesta terça-feira a gente está preparando uma programação especial, claro, e não só a Tatiana vai participar aqui da nossa programação, mas também o Rodolfo Schneider, diretor de jornalismo lá da Band News FM no Rio de Janeiro, o Rodrigo Orengo, que é chefe de jornalismo em Brasília, todos os dias também bati um papo sobre política aqui com o nosso Ricardo Boechat, Laura Ferreira vai estar aqui no estúdio, Carla Bigato, Eduardo Barão, a partir das 7h30 da manhã. São 2h27 agora no horário brasileiro de verão. Eu trouxe aqui há pouco a homenagem que os taxistas fizeram em São Paulo, aqui em frente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. E aí o Marcos, que é taxista lá no Rio de Janeiro, mandou pra gente aqui um vídeo também da homenagem que eles fizeram lá no Rio de Janeiro, fizeram também uma carreata até Botafogo, bairro onde ficam os estúdios da Band News FM, também os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação na capital fluminense. Então o microfone aberto também aqui para homenagem dos taxistas do Rio de Janeiro ao nosso carequinha, nosso âncora, eterno âncora de todas as manhãs, Ricardo Eugênio Boechat. Vem taxista, você está convidado, estaremos saindo do aterro do Flamengo sentido a Band News para fazer uma linda homenagem. Ele merece! Agora ao ícone do jornalismo brasileiro, Ricardo Boechat, pessoas que nós amamos jamais morrem, você estará na lembrança de cada taxista do estado do Rio de Janeiro. Irreparável. E o mínimo que nós podemos fazer é essa linda homenagem à sua pessoa. Muito obrigado, Boechat. Obrigado por tudo, pela sua imparcialidade, pelo seu comprometimento com a verdade, que muitas das vezes nos deu um puxão de orelha, mas na grande maioria das vezes não é a sua causa do taxista. É o mínimo que nós podemos fazer por você, Boechat. Saudades eternas, Boechat. E a homenagem dos taxistas cariocas, fluminenses, né, que fizeram essa carreata em frente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, fizeram uma, bateram palmas lá pro nosso Boechat, e a gente conseguiu ouvir aí no áudio, falando muitas vezes, o Boechat puxou a nossa orelha, né, mas sempre defendeu aqui a categoria. Então é impressionante como, independentemente aí do alvo, enfim, do tom, do comentário do nosso âncora Ricardo Boechat, ele era... Difícil ainda falar no passado, mas uma unanimidade, né? Obrigado, viu, Marcos, pelo vídeo que você encaminhou aqui pra gente. Tá registrada aí também a homenagem dos taxistas do Rio de Janeiro ao nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. Tem outros ouvintes aqui se manifestando. Vou abrir o microfone da Band News FM. Esse aqui é o Davi, que mandou mensagem pra gente. E aí, pessoal da Band News FM. Eu acabei de sair do velório aqui do Boechat na madrugada. Muito triste, porém muitas lembranças boas do nosso querido âncora Boechat. E uma lembrança que eu tenho dele, eu conheci ele pessoalmente uma única vez, como um fã. Encontrei ele num elevador de um shopping de São Paulo. E meu celular estava sem bateria, eu queria muito tirar uma foto com ele. Ele tirou o maior sarro da minha cara e eu pedi um conselho a ele, né? Eu tinha um ano de um canal que eu tinha criado no YouTube e perguntei para ele, pedi um conselho para ele, né? O que você acha? Ele só me disse apenas duas palavras: nunca desista. E nesse momento eu investi mais nesse canal e hoje tem 5 anos esse canal. Tem poucos inscritos ainda, uns 10 mil mais ou menos. Mas eu nunca vou esquecer esse conselho que o Boechat me deu. Um abraço para todos aí da família Band, para os familiares também do Boechat. Que é Davi, do canal Mundo Malucão. Valeu, Davi, obrigado aí pela mensagem. O Davi que foi lá, né, no velório, passou lá no Miss, também prestou homenagem dele em loco ao nosso âncora Ricardo Boechat. Agradeço demais aqui em nome do Davi, do Marcos, que eu trouxe a mensagem aqui agora há pouco, a todas as outras que chegam aqui no nosso WhatsApp, o 11999-592-100, o Cristiano Barros, que é motorista de aplicativo, também mandou mensagem aqui, coração partido, tá sempre ligado na Band News FM. Quem falou aqui também, Nossa, são muitas mensagens. Eu começo a ler e elas vão pipocando, né? Parece que o país não dormiu nessa madrugada de segunda para terça-feira. É impressionante aqui a quantidade de carinho mesmo que chega no nosso WhatsApp. A Juliana, lá de Curitiba, também se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp. A Elian, são mensagens um pouco maiores, a gente não consegue ler todas aqui no ar, mas enfim, em nome desses ouvintes que a gente consegue passar o olho, registrar a participação, agradeço demais, demais as mensagens, as manifestações de carinho que chegam por aqui. Vamos tocar o barquinho, né? A gente segue repercutindo esse dia triste, essa segunda-feira que jamais será esquecida, que está difícil de passar, né? A gente já está aí na madrugada de terça, mas é como se o dia não tivesse terminado. E assim para muitos dos ouvintes aqui que se manifestam, né? O próprio Marcos, taxista, falou aqui agora há pouco que está com uma insônia danada, não consegue dormir, e essa é a impressão que dá, vendo aqui as manifestações, enfim, as mensagens que chegam a todo momento na Band News FM. O jornalista e ex-colunista da Band News, o Rui Castro, ele também falou aí sobre a relação próxima que tinha com o nosso âncora Ricardo Boixar, conversou também aqui na nossa programação com a Débora Alfano e com o meu amigo André Coutinho. Na linha conosco agora está o Rui Castro, escritor, foi colunista durante muitos anos da Band News FM, amigo pessoal de Ricardo Boixá, conviveu com ele durante muito tempo também. Rui, um momento extremamente difícil para a gente falar, né, Rui? Mas a gente acompanhava uma relação direta que você tinha com o Boixá, conversava com ele até diariamente aqui ao longo da programação da Band News FM, e era amigo pessoal dele, né, Rui? É, conheci o Boixá desde os anos 80 aqui no Rio, e nós tínhamos um grande amigo em comum, que era o Zózio Barroso do Amaral. Por acaso, o Zózimo e o Boechat eram os melhores amigos um do outro, e os dois eram colunistas, né, dos dois jornais, né? O Zózimo era colunista do Jornal do Brasil, o Boechat do Globo, ou seja, eram absolutamente concorrentes, né, e eram o melhor amigo um do outro, né? Mas eu vim a ter mais convívio com o Boechat, por incrível que pareça, quando fui fazer a participação com ele aí na Band News, toda terça-feira, 8h30 da manhã, e a gente se dava muito bem, né? E a gente tinha um entrosamento ótimo no ar, inclusive, né? Sem dúvidas. Bom, e vocês conversavam bastante, inclusive avaliando o cenário do noticiário e também cotidiano, né, Rui? Você falava dessa proximidade, dessa boa relação que tinha com ele, tinha características incomuns de serem cariocas, né, Rui? É, o Boechat foi formado na escola da coluna chamada Social, né? Que é a coluna de informações. Ele trabalhou com o Ibrahim Suede durante muitos anos, e ele aprendeu com o Ibrahim essa coisa da coluna de notas. Ou seja, para isso você tem que ter muitas fontes de informação, né? Assim, as fontes mais surpreendentes do mundo, pessoas que não falam com nenhum jornalista, falam com você. E você tem que ter uma quantidade grande de notas diariamente para dar um panorama interessante para o leitor do que está acontecendo, coisa que o leitor não espera, né? E isso é uma grande escola para o jornalista, porque a coluna de notas, que se chamava antigamente coluna social, é quase que um mini jornal. Na verdade, as notas da coluna, muitas vezes, é que pautam o jornal do dia seguinte. E o Boixá era um craque nisso, né? Eu era uma das fontes dele, aliás, quando ele estava no Globo aí, quando ligava para ele, para dar umas informações para ele, coisa que eu ficava sabendo. Rui, é o Coutinho quem está falando, meus sentimentos aí nesse momento difícil para todos nós. Todo mundo que me encontra, meus amigos, colegas, conhecidos, me perguntam como é o Boixar fora do ar, o Boixar daquele jeito mesmo, ele faz tipo no ar, e você mais do que nunca, que é amigo dele dentro e fora do ar, sabe que exatamente aquele Boixar que a gente escutava, tá difícil falar no passado, 7h30 da manhã, exatamente aquele Boixar que é o amigo, é o Boixar do bar, é o Boixar do vinho, é o Boixar do almoço, é o Boixar do jantar, né, Rui? Exatamente. Ele fez uma coisa sensacional, que é levar pro ar a própria personalidade dele, né? Ele era divertido, era engraçado, ele era muito bem informado, ele sabia ouvir muito bem, né? Ele gostava de conversar, de fazer piada, né? Ele tinha essa coisa dele trabalhar em São Paulo e de certa maneira, quer dizer, ele deixou de morar no Rio, mas nunca deixou de ser um cidadão do Rio, né? Até mesmo pelo Jornal do Rio que ele fazia no meio da manhã, ou seja, impressionante de fazer aquele jornal estando em São Paulo, sendo que o leitor, o ouvinte do Rio, sabia disso, né? E achava a coisa mais natural do mundo, porque o Boechat aparecia completamente entrosado nas coisas do Rio, não sei. Ele conseguiu fazer de todas as atividades e personalidades dele uma coisa só, né? Isso é uma coisa extraordinária que um ser humano consegue, né? Outra coisa também, ele ser uma pessoa que fazia os programas matinais, né? Às vezes com uma virulência impressionante, né? Sempre extremamente articulado, de modo que eu próprio, como ouvinte dele todo dia de manhã, acordava sempre com ele falando, até eu próprio ficava me perguntando se ele estava lendo ou se ele estava falando de improviso. Porque tal o grau de articulação do que ele falava e tal a naturalidade com que ele falava. Esse cara não pode estar lendo. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, isso aí parece um texto tão bem feito que dá a impressão que ele escreveu antes, contendo tempo de pensar, de corrigir, de voltar atrás. Mas não, parece que ele fazia tudo da mesma maneira sempre, tanto no ar quanto fora do ar. O Rui, para quem acompanha há muito tempo a programação da Band News FM, quando o Rui era nosso colega aqui, eu acho que você vai se lembrar, né, Rui, que você e o Boechat gravaram um hino lindíssimo, lindíssimo do Flamengo, declamado, os dois declamando o hino, e numa daquelas tristes, infelizes coincidências da vida, né? A gente vai exibir aqui ao longo da programação, mas 3-4 dias depois dessa tragédia no Flamengo, a gente pede o nosso querido Ricardo Boechat. Você se lembra dessa gravação, né, Rui? Eu lembro agora, claro. O Boechat era Flamengo também, né? E a gente fez aquilo de uma maneira também, até que não estava em script nenhum, né? Porque a maneira de fazer aquela minha aparição semanal era assim: na segunda, era terça-feira, tipo 8h30 da manhã. Na segunda-feira, tipo 11h30 da noite, eu ligava para a rádio. Passava para alguém do plantão, passava o assunto que seria discutido no dia seguinte de manhã. Então o Boechat, quando chegava na rádio, já sabia mais ou menos o que a gente ia falar. Mas ele não tinha a menor ideia do que eu iria falar, porque sabe, a não ser o assunto geral, né? Então eram aqueles 10 minutos que a gente fazia juntos, era de uma enorme improvisação, mas de um entrosamento delicioso, e numa dessas surgiu o hino do Flamengo. Nossa colunista Mônica Bergamo também está por aqui. Rui, relembrando os momentos em que ele lidava com o Boechat, né, Mônica? Você falando dele como colunista, né, Rui? Você não sabe como eu festejei quando ele deixou de ser colunista de jornal diário, porque era um sufoco para mim, né? Muito grande, muito grande. Isso eu falei várias vezes para ele no ar, que eu sempre dei graças a Deus no dia que ele veio para a rádio, né? Porque aí tudo bem. Mas, Rui, trabalhar com ele não devia ser mole, não. Rui, eu queria saber, assim, o Boechat falava, criticava tão duramente, né? Tantas autoridades, enfim. Como é que era isso? Quer dizer, ele tinha grandes inimigos, não da parte dele, mas quer dizer, como é que ele retomava com as fontes, retomava diálogos, ou as pessoas entendiam que era isso mesmo, que era obrigação dele fazer as críticas? Você que era amigo pessoal dele, quer dizer, como é que era a reação ao que ele falava? E se ele carregou muitos desafetos, ou se as pessoas... Acho que não, as pessoas deviam se irritar na hora que ele falava, mas sabiam que ele era uma espécie assim de Sir Galahad, né? Uma espécie de cavaleiro andante, não só da notícia, da informação, mas como também da opinião. E o que ele falava no rádio era muitas vezes exatamente o que as pessoas queriam falar, né? Exato. Então era, quer dizer, uma pessoa, um político, digamos, que fosse violentamente contra o que ele falasse no ar, sabia que estava indo contra uma grande parcela da população. E eu tenho a impressão também que ele tinha alma leve, assim, né? Uma pessoa me ligou, que estava escrevendo sobre ele, falou, ele guardou alguma mágoa quando ele saiu do Grupo Globo. E eu falei, a impressão que eu tenho é que ele guardou mágoa zero, porque ele falava no ar, inclusive contava os episódios, quando ele foi grampeado, quando ele foi demitido. Ele contava isso com uma naturalidade, com uma leveza. Então eu tenho a impressão que era uma pessoa, de fato, com alma leve, né, Rui? Que dava importância ao que tinha importância, de fato, né? Nunca falou, não me lembro de nada, ele nunca tenha falado nada em relação à saída dele do Globo, e parece que continuou sendo amigo de todo o pessoal do Globo, né? Exato, Globo. Quer dizer, uma pessoa de alma leve que passou pela vida e não ficou carregando pedras, né? Inúteis, né? É, ele trabalhou com o Ibrahim Suede, né? Ele foi uma espécie de assistente do Ibrahim na Colômbia durante anos e anos e anos. E aí você, o Ibrahim também era assim, apesar daquela coisa pesada, né, do, que aparentemente era o Ibrahim, mas o Ibrahim no fundo também era uma pessoa de convívio mais leve, né? Quer dizer, acho que o Boechat pode ter pegado isso também do Ibrahim. Rui Castro, jornalista, escritor, foi colunista da Band News FM durante muitos anos, amigo pessoal de Ricardo Boechat. Rui, obrigada por nos atender no dia de hoje, um dia extremamente triste e difícil para todos nós. Eu também estou órfão, né? Não sei como é que vai ser amanhã, às 7:30 da manhã também. Obrigada, Rui. É, e os nossos ouvintes também não, né? Todos aqui é recorrente, né? A mesma frase. O que vai acontecer amanhã, quando der 7h30, 7h32? Né? O Boechat ficava bravo às vezes, não passava um pouquinho da hora, mas ele também já passou um pouquinho do tempo muitas vezes em relação ao próprio comentário. Né? O caso aqui da nossa ouvinte, a Priscila Toledo, falando: ó, tenho quase 80 anos, nunca pensei que sentiria tanto a morte do Boechat. Não sei como vai ser não ter o Boechat às 7h30 da manhã também, assim como muitos, centenas, talvez milhares de ouvintes colados, com o ouvido colado aqui na Band News FM, também não está conseguindo dormir. E essa é a sensação que a gente tem, né, de que o país inteiro segue acordado e de que a segunda-feira, essa triste segunda-feira, ainda não terminou. Agradeço aqui a participação do Fábio, lá do Rio de Janeiro, a Wanda, que mandou mensagem aqui, ela está ouvindo a gente lá de Fortaleza, ouvintes que também estão fora do país, a Gislaine está lá na Filadélfia, dizendo que as manhãs nunca mais serão as mesmas e não serão mesmo, viu, Gislaine? A gente tem que ter força para seguir tocando o barquinho, como o Barão falou de mais cedo. Com certeza é isso que o Boechat gostaria que acontecesse, né? Que a gente seguisse aqui tocando o barquinho, e estaria ainda, com certeza, mandando a gente seguir o barco aí. É, bom dia, um abraço apertado para vocês nesse dia triste, diz aqui nosso ouvinte, o Jô, lá de Boston também, de fora do país, está na escuta aqui da Band News FM, a Cléuda, Chácara Santo Antônio, em São Paulo, dizendo que acorda todo dia, né, para ouvir nessa voz que passa credibilidade num país tão desacreditado, uma perda irreparável, diz ela. Obrigado, Cléo, pela mensagem. A Luciane também relatando aqui que madrugada dolorida, né? É o que eu tô falando, né, Luciane? Parece que a segunda-feira não acabou e não vai acabar. E embora pareça piegas, né, isso que a gente ouviu hoje aqui ao longo da programação, o André Coutinho falando, também o Eduardo Barão, os nossos outros colegas, de que a impressão que a gente tem é que a qualquer momento o Boechat vai entrar com o Twingo dele aqui no estacionamento do Grupo Bandeirantes de Comunicação, entrar na redação, enfim, e dizer que tudo era uma grande brincadeira, né? Só para ainda relatar, a gente está ouvindo, claro, né, esses depoimentos e todo mundo contando muitos causos. E uma das poucas histórias que eu vivi aqui na Band News FM era que toda segunda-feira era um dia ruim pro Boechat aqui na Band News, porque o Boechat, quando chegava na redação, ele chegava quase na hora, né, de começar o jornal dele, ali às 7h30 da manhã, chegava ali, vai, com uns 20 minutinhos de antecedência, e ele ia direto na garrafa de café, né, o café que quem tá acostumado a acompanhar aqui a programação da Band News FM na madrugada, sabe que o nosso querido companheiro aqui, o Ricardo Valota, ele traz para aguentar aí, né, o ritmo da madruga, uma garrafinha de café. E era nesse café que o Boechat ia direto, quando ele chegava aqui de manhã bem cedinho. Só que o Valota não trabalha de domingo para segunda. Então, toda segunda-feira o Boechat chegava, ia na garrafa, pegava aquele café frio, ou café de fundo de garrafa, porque não tinha a garrafa nova. Ele reclamava e demorou um tempo, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, que demorou um tempo pro Boechat se acostumar, e aí ele começou a trazer o próprio café. No estúdio da Band News FM aqui agora tá ele, né? O dono da garrafa de café, e o café que ficou famoso aí também por ter esse apreciador, em especial em Ricardo Valota, que é o nosso carequinho, o nosso âncora de todas as manhãs, o Ricardo Boechat. É, Ivan, é um dia, uma semana, um ano, uma década, um século muito triste. A gente não tem como dimensionar o tempo, né? Essa perda irreparável que o jornalismo brasileiro, a gente como colega do Boechat, enfim, eu me lembro que quando em fevereiro de 2013, quando eu ingressei aqui na Band News FM. E eu não conheci o Boechat pessoalmente, estava aqui na redação junto dos meus colegas, vendo como funcionava o ambiente da redação, a operacionalidade da redação, enfim. E chega o Ricardo Boechat aqui, né? Quem conhece a nossa redação sabe que não é muito grande, entrou pela porta de vidro e falou: boa noite, Bruno Venditti, que é o Bruno que estava comandando a redação naquela época. Só que ele viu que tinha uma pessoa diferente do lado do Bruno, e ele, antes que o Bruno falasse bom dia, ele olhou para mim e falou: boa noite, tudo bem com você? Enfim, mas não sabia quem era, enfim. Uhum. E um modo muito humilde, sempre conversando com todo mundo, dando risada, contava piada, e, enfim. É algo que a gente não vai esquecer nunca. Enquanto a gente estiver no jornalismo, enquanto a gente estiver pisando numa redação, impossível a gente esquecer os momentos que a gente teve com o nosso careca de todas as manhãs aqui na Band News FM. Em relação ao café, é verdade, custou para ele colocar na memória dele que de domingo para segunda eu não trabalhava. Então ele chegava seco aqui para tomar um café e não tinha um café. E um dia, a garrafa do café de sexta para sábado estava aqui ainda no balcão e ele foi seco, mas não perguntou para ninguém. Chegou lá e colocou aquele café no copo. A hora que ele colocou na boca, mas não deu. Café frio, já amargo, enfim, assim, é o que eu faço sem açúcar. Falei: mas que café horrível é esse? Falei: não, Boechat, esse café aí é de sexta. Mas ele teve aquela, né, aquela, dá a impressão de que ele ia até passar mal com aquele café na boca. Aí ele pegou, jogou fora o café. E um dia ele aqui dentro do estúdio, comentando sobre os gastos com o cafezinho no Congresso Nacional, quanto se gastava só com o cafezinho, né? E não com os comes e bebes, mas literalmente só com o cafezinho, um número absurdo que se gastava por mês. E ele aqui do estúdio, ele bateu no vidro aqui da redação, da redação, falou: aí tem o nosso colega aqui, o Valota, que ele traz café todo dia. E aqui ele começou, no ar, ao vivo, ele começou a me perguntar daqui para a redação quanto que eu gastava para fazer esse café todos os dias por mês. Eu já tinha feito uma conta muito rápida de cabeça, eu peguei, fiz uma conta, falei: ah, é X. Então até falei para ele que era de 70, 80 reais. Falei: tá vendo, ele gasta 80 reais para fazer café todo dia aqui no mês. E começou a fazer a comparação com os gastos que o Congresso tem com esse cafezinho todo mês, todo ano, enfim. Era uma figura ímpar, realmente, um buraco que nunca vai ser preenchido, uma cratera que nunca vai ser preenchida, por causa de toda a sua peculiaridade no ar e fora do ar também, com certeza, Ivan. Valeu, Valotinha. Nesse momento é interessante, né? A gente trazer esse tipo de história. Com certeza o copinho de café do Boechat vai ficar sempre separado ali na mesinha onde fica a garrafa do Valota. E aí o Boechat, depois que deu esse gole no café frio de 2 dias lá dentro da garrafa, ele começou às segundas, ele trazia um café que ele comprava do lado de uma banca, enfim, dessas pessoas que vendem na rua, né, de manhã, não só em São Paulo, mas em outras cidades acredito que tenham também. Mas ele falava que o café era muito ruim, né? E chegava frio, porque não tinha uma garrafa, então ele trazia no copinho. Mas, enfim, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas também vão fazer muita diferença. O Valota falou do vazio, né? Da cratera que fica na programação. E a gente, e mais uma vez eu reforço esse discurso, né? De que não é um vazio de 3, 4, 5 horas de programação ao vivo, na rádio, na TV, diariamente, mas lendo as mensagens dos ouvintes que estão acordados até agora, que estão com dificuldade de dormir, de acreditar. A gente realmente, é muito difícil, né, de acreditar, de se referir ao Boechat no passado, uma situação muito difícil, mas lendo essas mensagens, a impressão que dá é que de fato é uma cratera mesmo, como o Valota falou, né? Não é um vazio na programação, não é um vazio na TV ou no rádio, é um vazio na vida das pessoas que acompanhavam o Boechat. E era justamente para as pessoas, para os ouvintes da Band News FM, que ele acordava cedo e estava todo dia aqui às 7 qualquer coisa da matina, como dizia ele, para tocar o barquinho na Band News FM. 12h51, horário brasileiro de verão, a gente segue aqui na programação, trazendo as homenagens, lembrando que o corpo de Ricardo Boechat, nosso âncora Eterno âncora de todas as manhãs, segue sendo velado nesse momento no MIS, o Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. O velório fica aberto para o público até as 14h desta terça-feira. Depois o corpo dele será cremado em uma cerimônia fechada, uma cerimônia restrita à família. A gente segue também trazendo a repercussão aqui na nossa programação. Lembrando mais uma vez, e aí até respondendo algumas mensagens de ouvintes que chegam por aqui, o que, que vai ser do meu dia quando der 7h30 e eu ligar o rádio e não encontrar o Ricardo Boechat. E eu falei agora há pouco respondendo um ouvinte dizendo que nos próximos dias a gente não sabe, né? Simplesmente não sabe, né? O tempo vai dizer aí como é que a gente vai tocar o barquinho aqui nas manhãs da Band News FM, mas que nesta terça-feira, hoje a gente tem uma programação especial, claro, com muitas homenagens também na nossa programação. Tatiana Vasconcelos, que foi nossa colega aqui, dividiu os microfones com o Ricardo Boechat por 6 anos nas manhãs aqui da Band News FM, estará presente. Rodolfo Schneider, que de todos os depoimentos que a gente recebeu aqui e que a gente ouviu no ar, com certeza foi um dos mais emocionados. Rodolfo Schneider trabalhava diretamente com o Ricardo Boechat lá na Band News FM Rio. Ele que é diretor de jornalismo lá no Rio de Janeiro também vai estar aqui no estúdio participando. A Laura Ferreira, o Rodrigo Orengo, nosso Rodrigo Orengo, que sempre traz as notícias do front lá de Brasília, entrando ao vivo aqui com o Ricardo Boechat e, claro, Eduardo Barão, Carlinha Bigato, aqui a partir das 7h30 da manhã nesta terça-feira. A partir das 5h40 da manhã já tem uma programação também especial para você. Sandro Badaró, Gabriela Maia comandando aqui o noticiário, triste noticiário da Band News FM. Mas a gente segue tocando o barquinho. O jornalista Fábio Panunzio, apresentador do Jornal da Noite aqui na Band, e que hoje, ontem no caso, teve essa difícil missão de ancorar também o Jornal da Band, esteve aqui nos estúdios da Band News FM, falou sobre o nosso âncora de todas as manhãs, o nosso carequinha Ricardo Boechat. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Band News FM o nosso colega, amigo, jornalista do Grupo Bandeirantes, apresentador do Jornal da Noite, que por diversas vezes apresentou o Jornal da Band também, né? Fábio Panunzio. Olha, nossa, foi uma notícia que deixou todo mundo assim absolutamente chocado. A gente esperava nunca que de repente um compromisso profissional pudesse levar o Boechat para sempre dessa forma como foi. Agora, não é uma perda pequena para nenhum de nós, não é só da Verusca, aliás, eu quero dar meus pêsames para Verusca, para as duas filhinhas que eles têm juntos. Ele vai fazer muita falta porque ele era um pai espetacular, né? Estava sempre se cercando ali do seu ninho, tudo era para esses filhos e para essa mulher. E ele tem mais 4 filhos de relações anteriores que devem estar sofrendo horrores aqui, porque mesmo ainda que sejam mais velhos, essa coisa toda, alguns deles ainda dependiam muito do Boechat em todos os sentidos, né? Então, assim, uma morte horrível e que deixa para a gente, assim, algumas indagações, né? Por exemplo, eu preciso falar aqui uma coisa, que foi a segunda morte do Boechat. A primeira foi em 2001. Quando ele perdeu no mesmo dia 2 empregos por causa de uma intriga horrível armada com órgãos de imprensa, órgãos de inteligência, bisbilhotice, sabe? Ele saiu da Rede Globo e da coluna que tinha no jornal O Globo por causa de um incidente horroroso, assim. Ele foi grampeado. Era uma conversa normal entre fonte e jornalista. Ele estava, enfim, escrevendo, apurando informação para a coluna dele, mas por causa disso ele acabou perdendo 2 empregos num dia só. E quando veio para a TV Bandeirantes, o Boechat estava no fundo do poço, assim, se sentia humilhado, se sentindo injustiçado, essa coisa toda. E aí ele paulatinamente foi ocupando o espaço que lhe era devido, né? Vocês colegas dele aqui na rádio, o Boechat era um monstro sagrado. Olha, aliás, eu queria dar os meus pêsames também principalmente para o ouvinte do Rio de Janeiro. Sabe, porque no Rio de Janeiro acontecia uma coisa que era muito curiosa. Toda vez que eu ia lá, na hora do programa do Boechat, você parasse num sinal do Rio, na Zona Sul, com rádio, com a janela do carro aberta, você ouvia a voz do Boechat. A voz dele ecoava no Rio de Janeiro inteiro. Era uma coisa impressionante como ele era querido, e não era querido por acaso. Ele era querido porque ele era honesto, porque ele era debochado, bem-humorado, né? Acho que nisso nenhum carioca nascido no Rio de Janeiro tem mais a alma do Rio de Janeiro do que esse carioca nascido, sei lá onde, uma controvérsia aí na embaixada na Argentina, né? Que menção, sim, que ele não gostava que a gente fizesse. Mas enfim, deixa um espaço gigante, não vai ser ocupado por ninguém. porque ninguém tem esse talento dele, sabe? O Boechat fez essa rádio aqui, ele, enquanto esteve aqui, ele popularizou a rádio. Ele era um sujeito atrevido, não tinha medo de nenhum poderoso, comprou brigas incríveis ao longo da carreira dele, sempre em benefício da verdade e do interesse público. Então, assim, acho que nós vamos padecer muito sem ele aqui, sabe? E isso não é porque, ah, agora se for, não, de jeito nenhum. É porque realmente não há um substituto para o Boechat. Nem na alegria, nem no bom humor, no tirocínio, muito menos com essa soma toda de qualidades que ele tinha. Vai fazer uma falta louca pra gente, sabe? E nós, como colegas, também adorávamos, assim, o bom humor dele, o fair play, até as broncas dele, porque eram broncas que ele dava... Frutivas, né? É, em benefício do processo. Semana passada mesmo ele ficou bravo aqui no estúdio, né? Uhum. Deu uma... aqui dessas aulas, assim, que a gente tinha meio sem querer, de autonomia e de independência, né? O Boechat era o único sujeito que se intitulava ainda um comunista, meio anarquista, porque ele pregava o voto nulo, né? Ele era ateu. Enfim, era um sujeito que provocava todo mundo, e ele, com a posição dele, levava todo mundo a pensar. Quando falava, então, levava mais ainda, né? Concordássemos ou discordássemos dele, mas a gente tinha que pensar no que ele falava. Era obrigatório. E esse despertar para a vida vai fazer muita falta para todos nós aqui de dentro, e tenho certeza também para os que estão de fora aí, ouvindo a Rádio Band News, tá? Então, boa sorte para a família, eu espero que eles superem logo, assim, o agudo desse sofrimento, porque a perda é irreparável, né? E para nós aqui do mesmo jeito, tá? Então, obrigado, Débora, obrigado, obrigada, mulher, pela essa oportunidade, obrigado, de falar Fábio. Sobre bom trabalho para você, Fábio, Fábio Panunzio. Vai pegar aquela força, né, que foi aquela sementinha que o Boechat plantou em cada um de nós para cumprir o papel dele, para tocar o barquinho também no Jornal da Band hoje a partir das 7h20 da noite pelo horário e de é Brasília. É compreensível, né? É difícil pra gente falar, a gente pede até desculpas aos ouvintes aqui, né, aos telespectadores. O Fábio falou, vai ser muito difícil hoje conseguir falar, mas é extremamente compreensível para quem tá do outro lado entender que é duro continuar trabalhando e falando dele aqui ao vivo nas transmissões. Obrigada, Fábio. Obrigado, eu, Débora. 3 horas em ponto, horário brasileiro de verão. Quero só trazer aqui alguns relatos também de ouvintes e de pessoas que passaram aqui pela nossa redação. Micael Barbieri, nosso companheiro, foi nosso companheiro aqui na Band News FM. Ele escreveu o seguinte, né, que todo jornalista que é da Band News FM, ou já foi da Band News FM, que é o caso dele, passou por 3 sensações importantes na vida. E eu me coloco aqui, vesti a carapuça em relação a esse depoimento. Quais são essas 3 sensações importantes? A primeira vez em que eu ouvi a gravação da própria voz na rádio, eu entrei aqui na Band News FM, não em São Paulo, mas como estagiário ainda. Essa sim, uma sensação importante. A primeira vez que entrou ao vivo na rádio, é a segunda. E aí a terceira e mais impactante, na opinião do Mikael, né, a primeira vez em que se entra ao vivo com o Ricardo Boechat, e que alguns dos nossos colegas falaram também ao longo da nossa programação aqui sobre essa sensação. E eu tô falando aqui do Mikael, ou no meu caso, a primeira entrada ao vivo com o Boechat na minha vida, estagiário ainda, foi sobre um prêmio da Mega Sena da Virada, que saiu em um bairro nobre lá em Brasília. E a gente tá falando aqui de pessoas que são focas, né? Literalmente focas. Eu ainda me considero um, para quem não sabe, foca é um jargão do jornalismo, é aquele jornalista iniciante, né, que está chegando agora na redação, começou a trabalhar há pouco tempo. Mas a gente ouviu relatos aqui, por exemplo, de jornalistas como Mônica Bergamo, né, que falava que você, por mais que se preparasse ali sobre o assunto, lesse tudo que tinha à disposição sobre determinado assunto, o Boechat conseguia, na entrada ao vivo, fazer uma pergunta importante e que você não tinha pensado que aquilo poderia ser perguntado, né? A Dora falando aqui também na nossa programação, que acordava para fazer uma entrada de 5 minutos às 7 horas da manhã com o Boechat, ela acordava 5:30 para poder se preparar. Então, achei bonito também aqui o relato do Mikael Barbieri, que foi nosso colega aqui na Band News FM e enfim, vestia a carapuça aqui em relação a essas sensações que a gente tem trabalhando aqui na Band News FM. Separei também aqui alguns relatos dos nossos ouvintes. Primeiro um que chegou por escrito e eu achei bem bonito, da nossa ouvinte Amari, falando que ela escolheu ouvir a Band News FM há poucos anos atrás, isso lá em 2015. Ela passou por um processo de depressão. A gente sabe também da relação que essa doença teve, o impacto que essa doença teve na vida do nosso âncora Ricardo Boechat, que talvez uma das atitudes mais importantes aí de toda a carreira dele, do legado, enfim, que ele deixa, foi ter aberto isso para os ouvintes, né, ter se exposto de alguma forma, e a gente recebe até hoje, né, feedback de ouvintes também que mudaram o jeito de ver a vida, graças ao Ricardo Boechat e à sinceridade dele para tratar desse tema, que é um tema tão delicado, né? E aí ela fala aqui que ficou muito surpresa quando ele revelou, compartilhou esse processo também. Faz um ano que ela não precisa mais de medicações, mas a empatia com o Boechat só aumentou. Diz aqui que é inimaginável seguir sem essa pessoa incrível, que o legado é imenso, mas que ela diz acreditar que a Band News FM, toda a equipe, todo o legado vão formar um coro aí em autenticidade, vivacidade, manter e promover a justiça e democracia no país, porque a voz do legado de Ricardo Boechat precisa continuar, e ela acredita que a gente vai continuar tocando essa missão. E aí ela usa um termo aqui que eu achei muito interessante, boechatianos. Todos os boechatianos vão ecoar essa voz. Muito obrigado, viu, Mari, pelo seu relato, pela sua mensagem. Continua conosco aqui. Agradeço imensamente também por você ter aberto aí essa situação pra gente, mandado aqui pra Band News FM. A gente segue abrindo os microfones aqui pros nossos ouvintes. 3:04 no horário brasileiro de verão. Bom dia. Eu trabalho com laticínios. Saio de casa 1:00 AM. Eu contava as horas para dar 7:00 AM para me ouvir o nosso Boechat. Religiosamente, até as 9:00 AM, que nem ele costumava dizer. E ontem não foi diferente. Deu uma tristeza muito grande, chorei com a morte desse apresentador, que com certeza ele vai ficar guardado na minha memória. Onde ele estiver, que Deus dê muita luz para ele. E eu falei agora pouco respondendo. Aqui é o Sandro Coelho, de Carapicuíba. Não sabe. Valeu, Sandro, obrigado aí pela mensagem. Tem mais ouvinte aqui querendo participar da programação, claro, prestar homenagens aí ao nosso âncora de todas as manhãs. Meus queridos amigos da Band News FM, meu nome é Lindolfo, eu sou porteiro, eu trabalho à noite e eu saio do meu trabalho às 7:00 AM e sempre correndo para ouvir às 7:30 a Crônica do Boechat. E agora às 7h30, às 7h30, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. Eu tô muito triste. Tô muito triste. A minha manhã nunca mais será a mesma. É, de todos nós, viu, Lindolfo? Muito obrigado aí também pela mensagem, pelas dezenas e dezenas de ouvintes que seguem se manifestando aqui pelo nosso WhatsApp. São 3h06 no horário brasileiro de verão. Daqui a pouquinho eu vou registrar. Eu, com toda a sinceridade do mundo, eu não consigo registrar todas as participações, não consigo responder também todos que estão encaminhando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, mas todas as mensagens a gente está lendo, aquelas que são, enfim, mais simples, das mais simples às mais profundas, a gente está lendo, repassando aqui para a nossa redação. É importante demais a gente ter também esse feedback, afinal, sem querer parecer piegas, repetitivo, mas o Boechat falava muito isso, né? A rádio é para o ouvinte se fazer ouvir, não é para o ouvinte só ouvir aqui, a gente não é dono da verdade, é para o ouvinte que ele fazia, para o ouvinte que ele acordava cedo, vinha aqui para o estúdio para trabalhar, e esse pensamento ele repassou para todos nós. Então, enfim, agradeço demais. Muitos ouvintes perguntando aqui, como é que vai ser agora as nossas manhãs, né? Como é que a gente vai tocar o barquinho? E a gente vai tocar o barquinho como queria o Boechat e com a ajuda de você, ouvinte da Band News FM. Bom, são 3h07, horário brasileiro de verão. Tem muito ouvinte aqui também pedindo para ouvir mais uma vez alguns depoimentos. É o caso do Rodolfo Schneider aqui, o neto da Pompeia. Ele não conseguiu ouvir o depoimento do Rodolfo, nosso diretor de jornalismo lá na Band News FM Rio. Ele participou, neto, do É da Coisa, né? Claro que repaginado, vamos dizer assim, nesta triste segunda-feira aqui na Band News FM. Mas a gente vai trazer agora na íntegra o horário do Reinaldo Azevedo, que conversou também com muitas personalidades, pessoas que conviveram com o Boechat, e daqui a pouquinho eu tô de volta. Você, ouvinte da Band News FM, segue participando, mandando a sua mensagem, mandando o seu carinho aqui pro nosso âncora, eterno âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. 3h08, horário brasileiro de verão. São 6h02, pelo horário oficial de Brasília. Neste horário você está acostumado a ouvir o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo está aqui no estúdio e tem alguma coisa para dizer também, né, Reinaldo? Boa tarde para você. Olá, meus colegas aqui do estúdio, Débora Coutinho, ouvintes. A gente está aqui hoje fazendo aquilo que nenhum de nós planejou, aquilo que nenhum de nós queria. É estúpido o que tem acontecido, né? É a hora em que não há nada de mal em que a gente se revolte um pouquinho com as coisas, como elas são. O Boechat era... Antes de eu falar um pouquinho do Boechat, deixa eu contar uma coisa, uma cena emocionante, você já deve ter até reportado aqui. Mas há pouco, entrando na Band, táxis, as muitas dezenas, passando em frente à Band e buzinando, homenageando o Boechat. Toda a volta aqui da emissora. Poucos jornalistas tem uma voz, tinha uma voz tão forte, tão presente, tão clara, a ponto de gerar essa manifestação, uma manifestação espontânea de gente que não é da área, de gente que não é da profissão. Não é nada difícil a gente ouvir personalidades do jornalismo brasileiro e que vão atestar a qualidade do trabalho do Ricardo Boechat. E isso tem acontecido desde que a gente soube dessa tragédia, né? Agora, essa presença junto ao povo, que é um dos grandes milagres do rádio, né? O rádio, A internet, de algum modo, é dirigida a sites que só determinadas pessoas com aquela posição vão querer ver. Blog, eu tenho blog faz 13 anos. Também o blog, a tendência é a maioria dos leitores mais ou menos comungar do ponto de vista do autor do blog, né? E das páginas da internet, de maneira geral, assim. O rádio não. O rádio é para todo mundo, né? O rádio é o mais democrático dos meios de comunicação. Vou deixar fazer televisão também, mas eu estou falando da presença aqui que nos diz respeito mais imediatamente do rádio e a força que ele tinha nas manhãs do país, com o seu trabalho de âncora, uma voz desassombrada, uma voz clara. Uma outra, a TV Cultura me pediu um depoimento, e eu gravei um depoimento para eles e destaquei o que vou destacar agora aqui, o que vou destacar daqui a pouco, no meu comentário na RedeTV. Particularmente nesses dias, a nossa profissão anda invadida por bandoleiros e bandoleiras, pistoleiros e pistoleiras, gente sem eira nem beira, que não sabe o que diz, que não sabe o que fala, cujas opiniões não têm referenciais, não tem referencial nenhum, não se sustenta em fatos, não se sustenta em dados, não se sustenta em nada. O jornalismo opinativo é das áreas, das modalidades de jornalismo, se querem saber, o mais fácil para os idiotas e o mais difícil para as pessoas que se prezam, que prezam ouvinte, que têm responsabilidade. E como nós costumamos dizer aqui, sempre, Coutinho, não é da coisa, existem opiniões falsas. Sim. Existe um termo que eu tenho usado muito, né? Uma expressão. Existe a fake opinion. A fake opinion, ela costuma nascer de uma fake news. Ela nasce de uma mentira e, a partir da mentira, os ligeiros, os irresponsáveis, os falastrões costumam, então, emitir a sua opinião sem fundamento, a sua opinião sem eira nem beira, a sua opinião em suma irresponsável. Esse trabalho aqui não é um trabalho fácil, como não era fácil o trabalho do Boechat, com a sua retórica flamejante, dura, precisa, né? E até me coloco aí, eu já vou falar da minha coisa com o Boechat. Éramos, porque agora ele já está numa outra esfera, né? E mais alguns poucos, pessoas que falam sem ponto, né? Pessoas que falam sem roteiro, sem anotação. Uma coisa é o roteiro do programa, que é claro que ele tem, eu tenho. Outra coisa é, de tal sorte, tá antenado com o que está acontecendo, com os fatos, com as evidências, com o dia a dia, enfronhado na notícia, de maneira que aquilo que é fruto de muito trabalho tem de fluir como se fosse quase natural, né? E ninguém fazia isso tão bem como o Boechat, né? Olavo Bilac tem um poema em que ele fala disso, né? Do poema, que parece ser muito simples, mas que na verdade é muito trabalhado. Todo poema muito simples, aparentemente, não mostra os andaimes do edifício, né? A estrutura em que se sustenta. E assim também é de ser a opinião. Boechat tinha uma outra qualidade cada vez mais rara. não ter receio. Atenção. Não ter receio de desagradar. Às vezes a gente precisa ter mais receio, Débora, de agradar. E é preciso não ter receio de desagradar. Isso não quer dizer também que você vai ser, e não era o caso dele, você vai ser desagradável, ranheta, o tempo todo moralizando o mundo como se fosse um catão das esferas celestes que sempre sabe tudo. Não. Agora, tem que dizer com clareza o que pensa. Tem que se indignar genuinamente, e essa indignação, e a indignação de um jornalista, não é a indignação daqueles que não são jornalistas, porque aqueles que não são jornalistas podem se indignar sem informação. A nossa indignação tem de ser uma indignação informada, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Assim como o médico cura pessoas, busca curar as pessoas, tem de estudar para que a saúde delas fique adequada, para que se identifique o mal. A nossa tarefa, a nossa missão, a nossa razão de estar aqui é levar para as pessoas aquilo que a gente apura, as informações que a gente tem. E saber, especialmente no jornalismo opinativo, contextualizar isso que a gente diz, ligar os pontos, evidenciar que aquilo que na aparência parece ser uma coisa, na verdade, na essência, é outra. E claro, todos temos um viés, todos temos uma leitura de mundo, todos temos coisas que nos agradam e que nos desagradam. Eu já briguei com o Boechat, já fomos brigados. Sim, eu trabalhava em outra emissora e não tem nada a ver com briguinha de emissora, não é isso? Na verdade, ele ficou bastante bravo com um texto que eu escrevi no meu blog, por ocasião da morte do Oscar Niemeyer, e bateu muito duro em mim. E eu bati muito duro de volta. Somos pessoas que batem duro quando acham que é justo e necessário. Quando eu saí da emissora em que eu estava, e o Boechat ficou sabendo, a primeira coisa que ele fez foi se mobilizar para me trazer para o Grupo Bandeirantes. É verdade isso. Eu sou testemunha. Né? Já havíamos tido, depois do entrevero, alguma aproximação amistosa, mas ainda distante. Mas foi uma das primeiras pessoas a se mobilizar para eu vir para cá. E com o peso que ele tinha e que a sua memória ativa, quando eu digo memória ativa é porque não é aquela memória que fica enterrada, é a memória que deixa frutos, e que a sua memória ativa continuará a ter, me recebeu de braços abertos, de uma maneira extremamente generosa, doce, agradável. Algumas vezes, Coutinho viu, volta e meia, passava aqui, uma vez, duas vezes entrou aqui no estúdio, e até uma vez eu acho engraçado que ele passou do outro lado, eu falei, ah, eu vou deixar lá um beijo, e alguém entendeu, porque tem uma estrutura de vidro aqui, a gente vê quem passa pelo corredor, e alguém entendeu que eu estava falando mal do Boechat. Como se eu fosse o tipo de pistoleiro que anda por aí, em alguns lugares tem, aqui graças a Deus não tem, que usa a casa para falar mal de profissionais da casa. Né? Nunca. Boechat, e me quero assim também, tinha o pavio curto bastante para falar na cara aquilo que ele achava que tinha que ser falado. E éramos assim. Você Semana passada ainda a gente se encontrou no estacionamento aqui, ele com um paletó nas costas já, que era o que ele fazia quando estava indo embora. Aí falou, precisa marcar aquele uísque. Tá. Até falamos de aquele cigarro também. Não bebam, não fumam, essas coisas fazem mal. Mas não foi isso. Essa posição que a gente tem aqui é uma posição muito grave, muito séria. E é preciso que a gente se dê conta da responsabilidade. Isso enseja. Não! Nós nos tornamos amigos, próximos, não íntimos, porque isso não, né? Mas amigos aqui. E continuávamos a ter divergências. Porque esse é o bom espírito que, graças a Deus, existe nesta casa. Isso aqui não é uma igreja de pensamento. Isso aqui não é uma igreja ideológica. Ninguém chega e diz para você, é isso o que você tem de pensar. Graças a Deus, a casa tem seus editoriais e a casa diz o que pensa. E quando tem âncora, os âncoras dizem o que pensa. Quantas vezes o Boechat disse aqui de manhã uma coisa, opinou, disse o que pensava, e a hora que chegou meu programa, eu disse o contrário. Mas não para encher o saco do Boechat. Até porque eu ouvia depois, né? Eu ouvia depois, porque quando o Boechat tá no ar, eu tô dormindo. E às vezes as pessoas te contavam, né? É. Você nem sabia. Dizia assim, ou então dizia assim, ih, mas o Boechat falou o contrário. Graças a Deus. E o Boechat não tinha falado o contrário para me chatear. Eu não tinha falado o contrário para chatear o Boechat. É porque éramos assim, somos assim, porque o jornalismo é assim, a pluralidade é assim. E há de ser assim. Especialmente num tempo em que o jornalismo tem sido tão maltratado, tem sido tão chutado, em que alguns vigaristas partem do princípio de que antes de entrar no ar, a gente vai em algum canto conspirar para saber o que a gente tem de falar e contra quem. Boechat era de outra época. Eu também sou, todos somos, esta casa é. Hã? E por isso a voz fica. E por isso a voz permanece. E por isso a voz ecoa. E por isso hoje, todos os profissionais decentes de imprensa estão consternados. E por isso os motoristas de táxi buzinaram. E por isso o porteiro do meu prédio comentou. E por isso o rapaz da banca comentou. E por isso a minha empregada comentou. E por isso o empresário comentou. E por isso é a voz que se espraia e que constrói, de fato, uma rede de cidadania e de preocupação com a verdade. Né? Meu uísque, minha conversa com o Boechat vai esperar, né? Para nós aqui é muito duro, muito difícil, né? Mas vamos tocar vida, vamos continuar fazendo jornalismo, que é homenagem, a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele. Tá na linha uma grande amiga do Boechat. E graças a Deus, né? Eu gosto de falar isso dos meus amigos, graças a Deus é minha amiga também. Bárbara Gância, que trabalhou aqui. Oi, minha querida. Como vai, gente? Mal, né, Bárbara? Nossa. Não dá pra acreditar, Reinaldo. Não dá pra acreditar. Eu tô o dia inteiro aqui na frente da televisão, ouvindo, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer minhas coisas. Só pensando que amanhã a gente não vai mais ouvir a voz do Boechat. Isso tá me deixando realmente preocupada. Você sabe o quanto que é importante o jornalismo de opinião. Você dá uma opinião, você tem que ter uma responsabilidade muito maior do que apenas ser repórter. É uma coisa absolutamente... Ele tinha uma eloquência muito grande, mas ele era um sujeito de fácil compreensão, de fácil assimilação. E o Jânio de Freitas, o grande jornalista Jânio de Freitas, que já foi nosso colega na Folha de São Paulo, seu e meu colega, ele dizia o seguinte, ele sempre falou que quanto mais tempo passa, mais ele escreve, mais vezes ele escreve coluna, mais gente passa a desgostar dele, porque ele emite alguma opinião que a pessoa não gosta. E me parece que com o Boechat acontecia o contrário. Eu vejo que hoje o Brasil inteiro está de luto. Tá todo mundo que eu conheço está super triste. A minha sobrinha, a minha mulher... não tem quem não esteja triste no dia de hoje, não tem. Eu fico pensando nos colegas, no Barão, no Megali, na Carla Bigato, no André Coutinho, na Sheila Magalhães, em todos nós aí da redação, e o quanto isso é triste para todo mundo, né? Olha, deixa eu aqui um esclarecimento importante, e o Boechat cobraria isso de nós. A Bárbara fez uma referência ao alcoolismo e a entrevista que ela deu ao Boechat. A Bárbara escreveu um livro extraordinário e não estou usando uma tragédia da propaganda da Bárbara, não precisa disso. Mas é uma informação. A Bárbara escreveu um livro extraordinário chamado A Saideira, justamente relatando, e por isso ela deu uma entrevista especial ao Boechat, justamente relatando como ela se livrou do vício depois de anos. E é um livro fundamental. A Bárbara é um grande texto, todo mundo sabe. Vindo de você. E você sabe disso. O livro é comovente, o livro é comovente, o livro é engraçado, o livro às vezes é grave, né? Mas é um grande texto. Eu deixo aqui a dica, né? E o Boechat adorou e chegamos a falar dele. Puxa, que honra. Sim, sim, de verdade. É, Bárbara, obrigado por seu depoimento aqui, enfim, talvez nem me caberia, nem me coubesse agradecer, porque afinal de contas estamos falando de um amigo comum, mas tá aqui, estamos juntos, nós temos orgulho do nosso amigo, né? Muito, foi. Muito orgulho, e graças a Deus que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele, ao lado dele. Eu fiz uma cobertura do casamento real lá na Inglaterra, e eu falava com o Boechat de manhã, de tarde, de noite, e ele sempre tinha alguma coisa muito criativa para dizer. Eu realmente só tenho a agradecer o tempo que eu tive, passei junto com ele, passei aí nessa fundação. Obrigado, querida. Um beijo para você. Um beijo bem grande para todos. Um beijo para todo mundo. Tchau. Um beijo grande. Olha, eu estou aqui com... nós vamos chamar daqui a pouquinho o Rodolfo Schneider, que é diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio, né? Antes, só a nota de pesar do Grupo Bandeirantes. É com profunda consternação que o Grupo Bandeirantes de Comunicação lamenta o súbito falecimento do jornalista Ricardo Boechat, hoje em São Paulo. Além de um profissional muitíssimo conceituado, premiado e admirado, o Brasil perde um grande homem, pai de 6 filhos, avô e amado esposo. A toda a sua família e a família do piloto Ronaldo Quattrucci, transmitimos mais uma vez nossos sentimentos. Estamos todos, funcionários e colaboradores, muito tristes e abalados com esta trágica notícia. Agradecemos as inúmeras mensagens de carinho, tanto dos telespectadores e ouvintes, quanto de emissoras e veículos da imprensa nacional e internacional. O jornalismo e o Brasil perderam hoje uma referência insubstituível, e nós do Grupo Band perdemos um amigo e profissional que jamais esqueceremos, lamenta João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós estamos lá com Rodolfo, né? Que apresentou com o Boechat por uma década, né? A programação no Rio. Olá, Rodolfo. Dia terrível para nós. Inacreditável te ouvir falando do passado. Meu Deus do céu, como assim? Sim. Apresentou, como assim? Eu, há 15 anos, conheci o Boechat. Aliás, eu estava nesse dia no programa em que ele entrevistou a Bárbara Gância com relação ao livro dela. E apesar de não ter tido tanto tempo quanto outras pessoas com Boechat de vida, de relação, a gente teve uma relação muito intensa nesses últimos anos. Como você disse, fazer um programa com Boechat matutino, mais de 10 anos, ter conhecido ele como estagiário quando eu entrei na Band no Rio de Janeiro, ele era diretor de jornalismo, ele era exatamente a função que eu sou hoje, e eu estagiário começando, e ele ficava numa sala bem em frente à sala da apuração onde eu ficava, e eu morria de medo do Boechat, ele apurando aquelas notícias e com aquela gravata para trás que ele apurava notícias, e naquela época ele estava também fazendo a coluna no Jornal do Brasil, depois de sair do Jornal Globo. E um dia o Boechat me chamou e falou assim: ô meu príncipe, pega esse material aqui do Ministério Público Federal, leva para casa e amanhã você me fala se isso aqui é uma notícia. Tinha umas 200 páginas. Eu levei, passei a noite em claro, sublinhei tudo, voltei e falei: Boechat, isso aqui... Fala, meu príncipe, o que você quer? Boechat, isso aqui eu acho que é notícia, sim. Então vamos fazer a matéria. A matéria saiu, ficou boa, dali começou a minha relação com o Boechat, que passou a ser uma relação, como você disse, diária. E além de toda a admiração do quanto que o Boechat é um cara admirável, um profissional, para mim, mais completo do Brasil na atualidade, em mídia radiofônica, televisiva, escrita, enfim, isso ficou comprovado em prêmios que ele foi recebendo, mas eu passei a ter uma relação com o Boechat de realmente pai, e ele sabia disso. Eu cheguei, graças a Deus, ainda na vida dele, ele tinha 6 filhos, né, mas ele sabia que ele tinha um outro... No campo dele profissional e depois pessoal, porque eu perdi meu pai há 10 anos, ele era jornalista, Roberto, por um câncer. E o Boechat, sem dúvida alguma, muito, mas muito do que eu sou hoje, profissional e até pessoalmente, eu devo ao Boechat. Não tinha uma decisão profissional importante e muitas vezes até decisão pessoal que eu não ligasse para o Boechat. E podia ser a hora que fosse, o momento que fosse. Ele parava para ouvir e ele dava todos os conselhos. O Boechat era um cara totalmente diferenciado, um cara de um coração enorme, um cara que ajudou milhares de pessoas, que comprava as brigas, as causas, abraçava, podia ser às vezes uma coisa que muitos imaginavam que era pequena e que para muitos não representava absolutamente nada, ele brigava até o fim. O que eu estou hoje recebendo de mensagens, e-mails, ligações, e peço desculpas por não estar atendendo absolutamente ninguém no dia de hoje, mas de ouvintes, telespectadores, pessoas que amam o Boechat, eu tenho certeza disso, e que o Boechat teve influência na vida dessas pessoas todos os dias. A gente perde, para mim, um jornalista que era a perfeita expressão do que a gente chama de liberdade de imprensa. E apesar de a gente hoje estar muito triste pela perda de um profissional, para mim, o maior jornalista da atualidade, no meu caso e no caso de muitas outras pessoas que ele puxava a orelha, que ele dava orientação e tal, mas que foram seus focas e seus seguidores no jornalismo, na profissão, a gente perde também um companheiro, um pai, um amigo, um cara de todas as horas, e que eu confesso para você, Reinaldo, que eu não tenho a menor noção do que vai ser o amanhã sem ele, tendo entrado como estagiário na Band, nessa situação que eu te falei, tendo convido com ele tanto tempo. Viva o nosso Boechat. Eu entendo, tá aí um depoimento emocionado do Rodolfo, profissional, pessoal. Agora, Rodolfo, eu tenho certeza de que com tudo isso que ele te ensinou, com todo esse apreço que você demonstra por ele, todos estamos sofrendo muito, mas você vai saber homenageá-lo, continuando a ser o grande profissional que você é e que você diz que aprendeu a ser com ele também. Obrigado pelo seu depoimento aqui, nesse horário. Obrigado a você, Reinaldo, pelo espaço, e você falou com absoluta perfeição. A gente precisa, para viver a memória do Boechat, para preservar e para deixar ele orgulhoso, seja onde ele estiver, é continuar fazendo o que a gente faz todos os dias na Band News FM, é continuar com a alma do Boechat no sentido de dar atenção ao nosso ouvinte, de comprar essas causas e de realmente levar essa questão do jornalismo ao pé da letra, como ele sempre fez, esse jornalista com as letras garrafais, maiúsculas, e que vai fazer muita falta para a gente todos os dias. Isso mesmo. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde. Abraço. Estou na linha com o Carlos Nascimento, que já trabalhou aqui no grupo também. Foi o primeiro âncora do horário do Boechat. O primeiro âncora do horário do Boechat, Carlos Nascimento. Vamos fazer aqui uma conexão do escorreguense, né? O Carlos Nascimento também é do Escorrego, isso é minha cidade. Quer dizer, eu sou da cidade do Carlos Nascimento, autor do hino da cidade. Meu querido Carlos, a noite não é boa. Um prazer falar com você de todo modo, mas a gente deveria estar falando de outro assunto. Sua convivência com o Boechat, seu trabalho com o Boechat, e o que é que legado nos deixa? Pode falar, Carlos, fica à vontade. E, Reinaldo, você sabe que dois correguenses levam muito a sério essa história de amizade, companheirismo, convivência. Eu passei ao lado do Boechat bons anos da minha carreira, não ao ladinho, né, mas convivendo com ele, primeiro eu em São Paulo, ele no Rio, quando trabalhava na TV Globo, depois na Bandeirantes a mesma coisa, algumas vezes ia ao Rio, me encontrava com ele, conversávamos muito, ele tinha um carro que eu sempre sonhei na vida ter igual, que era uma Land Rover Defender, aquele Jeep, Continuava com o espírito de dois corres, né? Então eu falava, Boechat, mas puxa vida, esse é o sonho da minha vida, rapaz, onde é que você comprou esse carro? E a gente falava sobre isso. Nós fizemos juntos o Jornal da Band, ele era o homem do Rio de Janeiro, eu trocava ideias com ele todos os dias sobre o noticiário. Boechat sempre preocupado em dar furo. Era um jornalista na essência, tinha alma de repórter, sentia o cheiro da notícia, né? Essa era a parte que eu mais gostava no Boechat. O público, na verdade, conheceu o Boechat mais tarde, quando ele foi para a televisão, para o rádio, mas a gente acompanhava a carreira do Boechat, do Jornal do Brasil, do Globo, né? Você sabe disso. um cara super bem informado. Carlos, ele veio, isso o Carlos eu destaquei até hoje no blog, o Carlos está lembrando aí, ele era originalmente do jornalismo impresso, né? E quando ele saltou para fazer televisão, fazer rádio, já começou lá em cima, né, Carlos? Já começou como se fosse um grande da área, né? É verdade. Você sabe que ele teve uma história chocante na vida dele, que foi a demissão dele do grupo das organizações Globo. Ele passou um momento assim de muita tristeza, porque praticamente toda a carreira dele ali foi posta em xeque. Mas ele imediatamente reagiu assim, com muito rigor, foi para o rádio, para a televisão e construiu uma imagem ainda mais forte que ele tinha, né? Eu hoje, quando fiz o depoimento lá no SBT, porque eu estou fora de São Paulo, estou aqui perto da nossa terra hoje, eu falei assim, aqueles olhos azuis, foi paixão à primeira vista. Não, é isso mesmo. E eu contei aqui, Carlos, a hora que eu entrei aqui no grupo, passei pela portaria, vim de táxi, aí entrei numa fila de táxi buzinando, e eram dezenas de taxistas, e a toda a volta da Band, buzinando em homenagem ao Boechat, né? Num sinal de que a voz dele ultrapassava e muito, né? Aqueles que são os profissionais da notícia, né? Nós jornalistas sabemos a importância que ele tinha, mas o povo também sabia, né? E se manifestou com absoluta clareza, né? É isso aí, obrigado, meu querido. Um abraço para vocês todos, muito obrigado. Olha aqui, gente, é evidente que nós vamos continuar, né, a tocar o nosso trabalho, nós vamos continuar a fazer aquilo que a gente sabe, levar informação para você, levar opinião qualificada, né? Será mais difícil sem Boechat, quando morre um grande sempre é mais difícil. Agora, por outro lado, fica também a referência, né? E é claro que ninguém está preparado para isso, né? Até que você venha a ter uma voz, até que você venha a ter uma opinião, isso demanda tempo. Não é assim, não é da noite pro dia, né? Não é assim, vai, opina aí. Não, é preciso que as pessoas acreditem naquilo que você diz. É preciso que elas organizem, inclusive, a sua divergência. É preciso que se constitua uma voz de referência, né? E é isso o que o Boechat conseguiu fazer ao longo do tempo, ser essa voz de referência, né? Concordássemos com ele ou não, concordassem os ouvintes, os telespectadores com ele ou não. Mas é isso, mas a divergência é o sal da vida. Eu estou aqui com o Luiz Megalli, que é o âncora do Café com Jornal, que trabalhou com o Boechat na Band News. Não é boa noite. Não. Né? Mas você conviveu com ele. Como foi essa convivência? O que é que o Boechat deixou um pouco dele para cada um e também para você? Reinaldo, apesar de tudo, um prazer estar aqui. Gostaria que fosse em outras circunstâncias. Eu ouvi agora há pouco, vindo aqui para a Band, a entrevista, o depoimento do Rodolfo Schneider, eu senti que era como se as palavras estivessem saindo da minha boca. Se o Rodolfo ganhou um pai quando o dele faleceu, o meu, felizmente, segue vivo, eu ganhei um segundo. O Boechat, ele se autodefinia como o meu pai profissional. Mega, vem cá. É seu pai profissional que está falando. Você não deve fazer isso, isso que você fez é errado. A cada decisão que eu precisava tomar, todas, inclusive agora, quando a gente não dividia mais o estúdio, né, fisicamente, o Boechat participava, eu fazia questão de ligar para ele. Boechat, me ofereceram para ir trabalhar nos Estados Unidos, você acha que eu devo ir? Vai, Mega. Boechat, estão querendo que eu volte para fazer o Café com o Jornal. Volto? Volta. Ele participou de cada etapa profissional, cada etapa pessoal da minha vida. Poderia ficar falando aqui do meu...

do âncora. O diretor nacional de jornalismo da Band, o Fernando Mitter, ele passou por aqui e disse que Ricardo Boechat se reinventou e revolucionou o jornalismo do país em pouco mais de 10 anos. É, uma notícia que é difícil assimilar, né? Eu até agora ainda não estou convivendo com isso. Né? Boechat foi uma presença absolutamente fundamental no jornalismo da Band e no jornalismo do país, né? Eu acho que há 12 anos começou uma nova fase no jornalismo brasileiro, quando o Boechat assumiu a ancoragem do Jornal da Band e da Rádio Bandeirantes. Pois é, um pouco mais cedo, quem passou por aqui também foi o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, que disse que Ricardo Boechat deixa um aprendizado de que é possível ser duro sem perder a ironia. E diz também que o jornalismo e o Brasil perderam nesta segunda-feira uma referência insubstituível. São pessoas que não têm, que constroem suas carreiras e não serão substituídas. Virão outras pessoas, com outras personalidades, com outras formas, e a gente procurará fazer tão bem quanto a gente fazia. E será uma forma de honrar ele também. Pois é, né? Logo no pé próximo do começo do velório, a esposa de Ricardo Boechat deu uma rápida declaração ao chegar aqui no MIS. Perusca CBO agradeceu as mensagens de apoio que a família tem recebido desde a confirmação da morte do jornalista num acidente de helicóptero. Ela, antes de entrar, na verdade, depois de ter entrado, ela voltou, conversou ainda com alguns fãs, com alguns ouvintes, agradeceu as orações, o carinho, o respeito que tiveram em tempo Ricardo Boechat. Ao longo da madrugada, o fluxo foi diminuindo. Logo na abertura dos portões, tivemos cerca de 300 pessoas que vieram se despedir de Ricardo Boechat aqui no auditório do MIS. Mas agora, desde as 2h30, o fluxo foi diminuindo e poucos ouvintes, devido ao horário, né, da madrugada, vieram prestigiá-lo. Claro, a expectativa é que agora, a partir das 6h, mais pessoas participem aqui do Adeus a Ricardo Boechat. Voltamos a qualquer momento, Ivan Brandão. Valeu, Yuri Cavalieri, que segue acompanhando o nosso colega da Rádio Bandeirantes, essa cobertura difícil nessa segunda-feira que teme não acabar, né? Difícil, a gente segue aqui tocando o barquinho, como a gente ouviu agora há pouco no boletim da Luísa Mutoni, ao longo de toda a programação. Era assim que o Boechat com certeza queria que a gente fizesse aqui na Band News FM. Mais uma vez, agradeço demais as mensagens que os ouvintes mandam para cá, né? Desde o início da tarde de ontem, a nossa caixa de e-mails, de aqui do WhatsApp, o 999-592-100, em todas as outras mídias também, são muitas, mas muitas as mensagens e relatos, mensagens grandes, né? Ouvintes, de fato, contando histórias que viveram com Boechat, muitos deles sem sequer ter conhecido o nosso cara aqui, o nosso âncora de todas as manhãs. A gente estava agora há pouco falando sobre os ouvintes que homenagearam o nosso âncora lá no Rio de Janeiro. Vamos agora então a Belo Horizonte, né? O nosso carequinha foi embora e a partida repentina, claro, deixa milhões de ouvintes órfãos. Todo dia às 7h30 já era um ritual. Quer dizer, nem sempre às 7h30, não é? Eu sempre atrasava, né? Era 7h31, 32. E aí eu ficava direto. Aí eu ia direto. Ouvindo, adorava a abertura do Boechat. Adorava. Assim, ele com o Macaco Simão. Sabe, era uma relação assim de... É isso que você fala, de uma religião, era todo dia. Aliás, essa dobradinha com José Simão não à toa fazia tanto sucesso entre os ouvintes. Afinal, em uma rádio All News como a Band News, o Boechat, eterno vice do PGN, conseguia arrancar gargalhadas de todos nós em meio a este nosso noticiário que quase todo dia era Boemba Boemba. Boemba Boemba. Eu amava ouvir os dois, sabe, conversando e aquela brincadeira entre eles. Né, piadas ótimas, né, muito engraçadas, né, e o senso de humor dele, a inteligência, né. E a proximidade com Careca era tão grande que a gente até sabia o carro que o Boechat tinha. Quem nunca ouviu ele falando sobre o famoso Twingo? Um cara incrível, assim, um cara simples demais. No Twingo dele lá em São Paulo, que eu tenho amigos que já esbarraram com ele, que moram em São Paulo, já esbarraram com ele milhares de vezes. O cara era aquele ali que a gente ouvia. Simplicidade, era autêntico. Autêntico ele era mesmo, as opiniões sempre firmes. E do outro lado do rádio, mesmo quem podia não concordar muito com Boechat, parava para ouvi-lo. Você podia concordar ou não, mas você sempre dava ouvidos ao que ele falava. Você prestava, assim, bastante atenção naquilo que estava falando. A maioria das vezes, eu, Solange, concordava. O que a gente não ia imaginar que ouviria nesta segunda-feira é a notícia que deixou nós, jornalistas, também sem palavras. Gente, essa tarde é a tarde muito triste. Estou chateado, os ouvintes estão chateados. Né, a gente que está aqui do lado de cá, do rádio, está chateado, vocês aí que tinham um convívio direto com o Boechat. Nesta segunda, na última ancoragem na Band News FM, Boechat mandou um bom dia especial para Belo Horizonte e Rio de Janeiro, praças que neste ano se viram em meio às tragédias de Brumadinho e do Ninho do Urubu. Poucas horas depois, ele próprio virou protagonista de uma fatalidade. Não é fácil, para nós da rádio e para vocês, ouvintes. Mas o Boechat, não importava a notícia, finalizava com uma frase que virou quase que um bordão. Tem que tocar o barco, né? O barco segue. É. Tem que tocar o barco, é. Vamos tocar o barco. De Belo Horizonte, Lucas Cata Preta, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, boa novela e até amanhã. Boa noite. Band News, saindo agora para fazer minhas entregas, como sempre, todo dia. Infelizmente hoje não vou ouvir a voz do nosso carequinha, né? Que já fazia parte da minha vida, da vida de todos, né? Todo dia ali junto ali. Paciência fazer o quê, né? E de imaginar que eu passei, ainda gravei, mandei um vídeo pra vocês aí. Mas aquele helicóptero pegando fogo, nem imaginava que era ele que tava ali. Mas paciência, né? Graças a Deus que dê força pra vocês aí também, que não vai ser fácil, né? Companheiríssimo de vocês aí de trabalho e... Toca o barco, né? Toca o barco, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo de Osasco. Valeu, Ricardo, um bom dia para você também. É isso, vamos tocar o barquinho aqui. Obrigado pela mensagem. Deixa eu ler outras participações de ouvintes. O Renato Soares, lá de Niterói. Segunda-feira muito triste, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas todas as manhãs invadia meu lar com comentários ricos em saber jornalístico e à noite também. Uma perda muito grande para o jornalismo, para nós ouvintes. Deus abençoe aqui a família e seus pares do jornalismo. Não tenho vergonha de ter chorado pelo Magrão de todas as manhãs, diz aqui o Renato. Obrigado pela mensagem, e não precisa ter mesmo, viu? Porque é como você está falando, né, Renato? A gente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, você diz aqui, e muita gente não teve, mesmo assim, relata aqui pra gente que perdeu um amigo, perdeu um pai, um tio, enfim, uma palavra de consolo. Eduardo Alves, do Jaraguá, em São Paulo, também participando aqui da nossa programação. Rogério Antunes, do Rio de Janeiro, mandando aqui os sentimentos à família também, aos amigos mais próximos. Diz ele que, para os ouvintes, é como se estivéssemos perdendo um grande amigo, exatamente essa tônica, né, que a gente tem falado aqui no ar, ao longo da madrugada, ao longo desta segunda-feira, que teima em não acabar. Tony de Guarulhos passou por aqui também, falou que está acordado, não consegue dormir. Isso também a gente percebeu, aqui ao longo dessa madrugada, trazendo as homenagens, os relatos, os depoimentos, né? O nosso trabalho das equipes de reportagem da Band News FM espalhadas pelo país, de que a impressão que a gente tem aqui de dentro do estúdio, dentro do aquário da Band News FM, de que de fato o país não dormiu, né? Mensagens que não param de chegar a todo momento, e o Tony fala aqui, né? Não consigo dormir, um dia muito difícil, a perda do Boixá é irreparável, assim como disse aqui também agora há pouco o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. O Borges Salvador está conosco, pessoal aqui falando, o Daniel falando aqui em nome dos caminhoneiros, não sei como será a partir